Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e eu só espero que ninguém use Avante Vingadores como frase. Meu nome é André Facas e se até o Homem-Areia foi Vingador, eu também posso ser. Eu sou o Ricardo Sorvillo e mudamos de verdade nos quadrinhos é o Jarvis, porque o Alfred só toma conta de um super-herói. Aqui é Vitor Azambuja e já que o Laurentino vetou minha frase, eu quero dizer que o Vingador que vale é o do desenho. Aqui é Daniel HDR e em terra de cintozoide quem tem pinto é rei. Aqui é o Rogério de Souza e não tem nenhuma frase que eu cheguei agora. Então, tropa, a gente está começando aqui a segunda parte desse crossover com o ArgCast. Vocês escutaram a primeira parte lá. Quem não escutou, o link vai estar aí no post. E a gente está falando sobre Vingadores, que é o assunto da semana, é o assunto do ano, é o filme mais aguardado dos nerds em todos os tempos. E a gente já falou até a fase Heróis Renascem. Heróis Renascem. Renascem, Barbosa! Então a gente falou sobre essa série aí do Hotline no ArgCast. E agora a gente vai pegar a partir daí, né? O mundo recomeçou depois de lá, de ter deixado terra arrasada lá no. Vai se fuder que a gente falou muito mais lá, cara. Vai querer me empurrar essa bomba só. Ah, não, pera lá. Esse podcast todo aí dedicado em nós renascem. Não. A gente falou até Heróis Renascem. Tem muita coisa boa lá. Inclusive, se você gosta de uma aventura tarantinesca ou de um retcon do caralho, e tá escutando esse aqui primeiro, vai lá e você vai saber em primeira mão o que fez Rob Liefeld perder os títulos na Marvel no Heróis Renascem. É verdade, a gente conta isso exclusivamente lá, né? Depois a gente repete aqui pra poder ouvir só aqui. Avengers Assemble! Mas a gente falou sobre muita coisa bacana lá, na verdade, eu fui voto vencido, porque a parte que eu mais gosto dos Vingadores estava lá. Foi por isso que eu fiz questão de participar do ArgCast. Ah, obrigado, quer dizer que pelo resto que se foda, né? Agora tô cagando pro que a gente fala, por falar aqui. Não, tá certo. Não, cara, ô... O que veio depois de Heróis Renascem foi um bálsamo, né? Dizem que depois da tempestade veio a bonança, e aí a gente veio com Kurt Busiek e Pérez, né? Só isso, né? Pra mim, é a melhor fase dos Vingadores em muito tempo. Começa com aquela sequência lá com a Morgana reativando os Vingadores e tal, o Capitão América. Aquela penca de Vingadores, né? Até no final da história tem aquela típica frase do Pera falando assim, o que, que a gente vai fazer com tantos Vingadores assim? A mesma coisa que ele falou com os X-Men. Assim. E também, né, com tantos Vingadores, só podia ser o Pérez pra desenhar lá, né? O cara é especialista em desenhista de. Em desenhar milhões de personagens. Cara, quando eu fui pra Nova York agora, ano passado, Nova York Comic Con, eu consegui pegar em promoção uma página original dessa fase do Pérez dos Vingadores. Um art dealer tava vendendo lá, cara. É impressionante como esse cara consegue botar detalhe numa página tamanho A3, cara. Eu acredito que a arte do Pérez, assim, nos Vingadores, ela atingiu um grau de maturidade, assim... O cara pode até ser saudosista, pensar na fase dele nos Titãs, ou até mesmo o material da Crise nas Infinitas Terras, mas eu acho que foi o auge. E ele deu meio que um tipo físico, né? Porque se tu lembrar a Feiticeira Escarlate dele na época do Poder Supremo, lá do Esquadrão Supremo, ela era cheinha, né? Ela era retrô, assim. E ele, quando ele desenhou ela nessa fase, agora ele deixou ela mais magra, com o rosto mais cigano, sabe? Ah, sim. Ficou bem próprio mesmo, sabe, do tipo físico. E essa fase eles trouxeram dois personagens lá dos Novos Guerreiros, né? A Flama, que o pessoal até conhece daquele desenho lá, os mais velhos, né, como eu, conhecem lá daquele desenho Homem-Aranha e seus amigos lá. É, nesse primeiro arco aí dos Vingadores com a Morgana lá, que a Feiticeira teve uma participação assim destacada, que eu acho que começou ali um pouco a ideia que foi desencadear na queda lá na frente. Quer dizer, começou bem antes, né? Mas ali acho que já começou a ter alguns indícios do que ia acontecer mais tarde na queda. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, meu amigo. É assim, o que ocorreu no crossover Vingadores e Liga, né? Eu não sei até se eu tô me adiantando muito, se tem mais coisa pra falar não, antes disso. Não, a gente pode falar. Pois é que no caso, a Feiticeira Escarlate, ela conseguiu acessar os dois mundos, né? Tenho isso aqui na mão. Existia uma trama maior ali, porque, na verdade, ia ocorrer um crossover dos dois universos mesmo. E o que acontece é que a DC resolveu cair fora, e o plot ele ficou plantado dessa forma. A Dinastia M, que a gente acabou vendo depois, ela seria com o universo Marvel e DC. E aí o Bendis, ele acabou aproveitando o plot. Ele apresentou depois pro Quezada e falou, por que a gente então não aplica esse plot pros Vingadores? A ideia era uma continuação do crossover original da Liga e dos Vingadores, então. Isso, abrangendo o universo Marvel e DC. Seria o que houve, mais ou menos, com a Amálgama, só que melhor escrito. E aí, como a gente viu ali a Feiticeira Escarlate pirando a batatinha, né, na Dinastia M, acabou culminando na queda mesmo. Não diria que o Vingadores, a queda, ele foi estruturado desde o tempo do crossover Vingadores e Liga, mas... ele foi um bom pretexto para poder repensar os Vingadores e transformar eles na Liga da Justiça, né, de certa forma. E não era o conceito que se trabalhava os Vingadores até então. É, nós vimos no episódio do Arg lá que, na verdade, eles eram um bando de padernista, de filha da puta, de criminoso não regenerado. Avengers Assemble! Como histórico dos Vingadores, eles trouxeram uma porção de gente aí para essa fase, né, do Beezer. Trouxeram... o Justiça, trouxeram a Flama, trouxeram uma personagem, aí eu fiquei sabendo, cara, Garra de Prata, eu acho que foi assim que traduziram o nome dela. Era uma latina. Ah, sim, mas... era Garra de Prata. Só que ela era sobrinha do Jarvis, até aquele momento eu nunca pensei que o Jarvis fosse latino ou tivesse qualquer ligação com a América Latina. E cara, tal. Ele deve ter passado na América Latina na juventude, sabe como é que é? Não, pelo que eu saiba, assim, eu acho que ele, tipo, adotou ela à distância, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. Ou então ele é imigrante legal e ele é Javier. Javier. Olha a gente descobrindo aqui, enterrando segredos aí, até dos mordomos. E o Tony Stark é coberta, né, cara? Depois ele quer ser secretário de Estado dos Estados Unidos. É, ele fica cobertando essas coisas. Ah, também tinha outro membro, um cara que tem um poder muito interessante, o Triato. Que entrou pela cota, né, cara? Ele era um que era 3, né, velho? A cota tinha, sei lá, 1%, e botaram um que valia por 3, assim. Ele não era daquele outro grupo da Marvel também? Ah, os Agentes de Atom. Mas ele entrou depois. O Homem 3D, alguma coisa assim, era um outro personagem, não era exatamente ele. O uniforme parecia mesmo, o Homem 3D, exato. Até fazem referência a esse outro personagem... No contexto, né, do Triato, até fazem referência a esse outro cara aí. Tem uma história que meio que resolve essa origem dele que eu não me lembro agora. Tem duas coisas nessa fase que vale a pena a gente chamar, pelo menos na minha opinião, que foram emblemáticas. A primeira delas é uma saga deles contra o Ultron, né, sei lá. Essa é sensacional, cara. Essa, na verdade, pra mim, foi a melhor dos arcos do Beezer, que teve muita coisa sensacional, mas essa foi o melhor de todos, assim. Essa foi a que eu li e pensei, caralho, esse negócio é bom. Tem uma cena em especial nesse arco, que é o Thor sentando a porrada em todo mundo, eles rodeados de Ultron pra tudo quanto era lado, e eles falaram, a gente só aguenta aqui enquanto o Thor aguentar, quando ele cansar, acabou. Isso, o Ultron tinha usado aquela técnica do Agente Smith, né, e tinha se multiplicado... dominado um país do centro europeu, eu não me lembro exatamente se era alguma coisa na fronteira da Latvéria, alguma coisa assim. Deve ser, cara. Deve ser, na Marvel eu uso até sempre assim, ali, né? País do leste europeu, todos eles faz fronteira com a Latvéria. É impressionante. É que nem a Bialha da DC, né, cara? É, todo mundo. E Kirak, né, no Oriente Médio. E aquele do Geoforça lá, que é Markovia. Markovia. E aí, cara, ele domina e é umas poucas histórias que tu lê e realmente pensa como é que eles vão escapar dessa porra. Como é que eles vão resolver isso? Não, chegou um determinado momento lá que eu... Chegou um determinado momento que eu tava lendo e eu falei, fudeu. Não, já era, não tem... Não, cara, o Ultron e Kang são dois vilões que tu pensa, a pica vai entrar e fudeu, né, realmente. Pois é, e nessa fase também teve um arco contra o Kang, né, e o que eu achei curioso é porque tava naquela época que o John Quesada falou que não podia fazer crossover, né, quem diria, né. Então, o que acontecia numa revista não era mostrado na outra. Daí o Kang meio que domina quase que o mundo inteiro e... Não aparece nenhum outro herói, nada, nem. Cara, essa época era bizarra mesmo, cara. O Magneto pega e faz um atentado terrorista em Nova York, depois que ele tá lá no arco do Grant Morrison lá. Ninguém sabe de nada. Aí o Thor tá com a capital dele lá, com. Ah, Valhalla lá. Com Valhalla e tem os seguidores, os Thorianos, né? Isso, é a fase do Straczynski ou do Jurgens, né? Não, é do Jurgens, cara. É uma fase bem polêmica, até porque ela levanta questões de religião e. Ele leva o Thor às últimas consequências. Exato, né? E não afeta nada em volta, cara. Parece que são universos isolados mesmo, sabe? Até no próprio Vingadores, que ocorre durante essa fase, o Thor ele só se afasta, né? É. Não tem nenhum efeito. E é interessante que até essa história do Thor, ela mostra o futuro dos Vingadores. Isso. E dá a entender que o Thor acabou com eles, né? Exato. A sala de troféu do Rei Thor, lá tem o escudo do Capitão quebrado, o capacete do Homem de Ferro. Um dia a gente vai fazer uma edição sobre o Thor também, porque tem uma fase mais legal que a outra. Ah, me chama que essa fase aí do Jungers... Podem falar mal do Jungers, mas ele teve coragem, teve culhão pra escrever essa frase. Não, olha, eu vou falar uma coisa polêmica. Eu prefiro essa fase e a do Straczynski. Eu gostei muito dessa fase aí. É que a do Straczynski é mais retrô, né? Ela é mais... Exatamente. Ela... Qual do Straczynski? A que veio antes ou a recente agora? Não, a recente agora. Essa a recente mais... agora é a retomada, né? Ele tá retomando o personagem pra novos leitores. O problema do Thor é só esse, de tempos em tempos eles dão uma releitura nele. Ele morre e ressuscita. É o Ragnarok, né? É o Ragnarok. Ragnarok. Ragnarok é o reboot do universo Asgardiano, né? Exatamente. Toda hora tem um. Avengers Assemble! Logo depois dessa fase aí, o Geoff Johns aparece escrevendo Vingadores, gente. Tá mantendo o nível, né? Porque foram três arcos só, mas eu acho que foram três arcos excelentes também. Cara, que era... Eles são tão icônicos que o desenho dos Vingadores, que eu espero que a gente refira um pouco nesse cast, o desenho dos Vingadores, que é a proposta da Marvel junto com o filme de levar os Vingadores para um público novo, tem três arcos dentro do desenho que fazem referência direta a esses da... Dessa fase aí do Bisek e do Jones, que é contra o Tron, contra o Kang e depois é contra o... não tem uma coisa a ver com o Hulk, não? Não, tem. Na verdade, a procura pela Mulher Hulk, tem o Hulk também, que se envolve na história e tal. A procura pela Mulher Hulk é do Bisek, não é do Jones, não, cara? Não, acho que é do Jones, não é? É do Jones. Já é na fase do Jones, ela foi radiada, contaminada por um vírus, e depois ela foi afetada pela radiação do As de Copas lá, aí foi uma cagada do Jones, né, cara, colocar o Homem-Formiga, o segundo Homem-Formiga, o primeiro já não era essas coisas, o cara coloca o segundo Homem-Formiga e o Valete de Copas na equipe, ele tava de sacanagem. Cara, aí é cota, né, velho? Não, mas sacanagem... De cota, cara. Sacanagem é o que o Clint Barton faz com a Mulher Hulk depois, né? É verdade. Ah, é. Ah, e o pior é que nessa história, a gente descobre que a Mulher Hulk usa sutiã roxo. Ai, novamente aquela história de cores, né? O verde e o roxo, né, cara? É, roxo. Sempre o verde e o roxo. Avengers Assemble! E aí, depois do Kurt Busiek, que a gente tá falando de manter o nível, aí cai drasticamente, cara. Depois dessa fase do Jones aí, que foi super bacana, seguida do Busiek, caraca, vem Chuck Austin criando uma das piores personagens que eu já vi, cara. Capitão Britânia teve lá seus momentos excelentes. Teve o Excalibur. Né? Mas essa Capitã Britânia que criaram aí pro na época, na fase do Chuck Austin, é terrível. As histórias eram muito ruins, né? E aí, felizmente, durou pouco, né? Por que ela entrou na equipe mesmo, hein, cara? Eu não me lembro. Eu me lembro de ter lido, mas eu não tô lembrando exatamente. Cara, o que eu me lembro aqui foi a equipe que iniciou o Disassemble lá, né? A queda. Então era Capitão América, Visão, Homem de Ferro, o Jaqueta Amarela, que já tinha voltado a ser Jaqueta Amarela, deixado de ser gigante, eu não lembro muito bem. A Feiticeira Escarlate, a Mulher Hulk e essa Capitã Britânia aí, que, putz, não, o arco em que ela aparece e entra na equipe foi uma das piores histórias que eu já li até hoje, cara. Pior que o Vingador estava vindo num ritmo tão bom. Mas eu acho assim, ó, se você me permite falar uma coisa, era engraçado porque tu tinha paralelo a isso o universo Ultimate e a ascensão dos Ultimates, né, dos Vingadores realistas, né. E é engraçado que, eu não sei, acho que essa ascensão dos Vingadores realistas, ela meio que serviu de laboratório para tentar dar esse teor de realismo e de trama conspiratória para cima dos Vingadores. Que quando tu tem a fase do Disassemble mesmo, né, tu nota que tem bastante relação com a política e com a realidade da época, porque o Homem de Ferro se torna secretário de defesa, eles começam a ter esse drama de ter que ir atrás da Feiticeira Escarlate ou não, sabe? Disassemble é meio que a morte do Super-Homem ou a queda do morcego pros Vingadores, né? É. Eu li na época e foi uma das coisas que me fez meio que parar de ler quadrinhos por um tempo, foi o Disassemble. Porque é uma história horrorosa, onde vários heróis, vários Vingadores acabam morrendo ou sendo gravemente feridos, inclusive o Javier, o mordomo. E é um negócio gratuito, cara. Eles estão lá na mansão, aí uma versão do Mestre do Terror ataca, aí já mata, destrói o Visão, aí depois, se não me engano, pega o Gavião Arqueiro também. Acontece tudo errado. É, exatamente. Tudo que podia dar errado, dá errado. Por força do poder da Feiticeira Escarlate. Ah, talvez ele tenha dado tudo errado e tenha achado ruim, porque foi tudo muito rápido. Isso, era isso que eu ia dizer. Na verdade, eu achei que aquele início, aquele mistério que foi criando de por que estava tudo dando errado, por que essas coisas todas estavam acontecendo, foi resolvido depois muito rápido, assim, tudo de uma vez só, sei lá quantas edições, acho que foram 6 edições. Foram, né? 6 edições. É uma muito saga rápido, meio rapidona, assim, para zerar os Vingadores. E aí até muda um pouco o status quo do universo Marvel na época, vai surgir os Thunderbolts. Thunderbolts surgiu, não foi na época do Herói Genais, sei lá, quando eles estavam... Ah, perdão, falei merda. E há de se mencionar que, bom, já que você falou de Thunderbolts, foi um negócio muito legal que surgiu naquela época lá. Depois virou porcaria, mas no começo a série era boa. É, sim. Eu gostava, eu me lembro que aqui... Eu tenho uma memória afetiva em relação a essas coisas. Eu me lembro, por exemplo, que essa fase do Vista, que a gente não tava falando, saiu aqui no começo da linha Super-Heróis Premium, da Abril. Uhum. Isso. Foi uma transformação, né? A gente tava acostumado a ler a coisa em formatinho. Quando a gente foi ter série mensal em formato americano, era aquela merda de Heróis Renascem, aí o formato Premium abriu meio que... Não, agora vamos quebrar o paradigma. É, mas eles quebraram o bolso de muita gente também. É verdade. É, com essa história. É foi uma mudança muito rápida. Mas eu acho que hoje em dia tá mais caro ainda do que tava naquela época, cara. Por isso que eu não via muitos Vingadores naquela época, assim, por causa do prêmio, assim, que era um preço. Mas se não me engano, essa revista onde saiu os Vingadores e a revista da Liga, da Super-Heróis Premium, que tinha as histórias da Liga, era um melhor custo-benefício em muito tempo, assim. Ah, é porque as histórias da Liga estavam na fase do... Na fase do Morrison, né? É verdade. E se comprava, era praticamente um encadernado de boas histórias todo mês, né? É. Uma coisa que eu li sobre essa fase aí do Vingadores à Queda, né, que foi como foi publicado aqui no Brasil, o Disassemble, é que o Bendis tinha dito que o legal dessa série é que quem morresse não voltava, né? Olha só que absurdo aí, mas a gente olha. Isso aí na Marvel é que nem promessa de político no Brasil, né, cara? Eu preciso fazer uma justiça também aqui. A pessoa que criou, me lembro que a Panini fez um concurso, né? para criarem o nome da saga, porque Disassemble era uma palavra muito difícil de traduzir, ia ficar desmancham, né? Vingadores desmancham, se desmantelam, é. E aí o meu amigo Luciano Zin, grande Luciano Zin, ele pegou e sugeriu lá no fórum da Panini e não ganhou porra nenhuma! Foi ele que sugeriu. Não, aí eles vão dizer que foi um outro cara antes dele que tinha mandado um e-mail. Não, foi eles, deram crédito pra ele e tudo. Esses concursos culturais são uma boa maneira de burlar os direitos autorais, né, cara? Não tem problema, sabe como é que pode ser legal? Assim, ó, atenção Panini, Panini, anuncie aqui no quadrinho e no ArgCast, tá ok? Pois é, a gente já vai se sentir vingado pelo Luciano Zinho. Em nome dele, é verdade. A gente dedica uma edição a ele. Já que a Panini roubou a ideia dele, a gente tá roubando o nome dele agora. Convida ele pra participar de um podcast, pronto. Tá, pode deixar. O que for patrocinado pela Panini. Avengers Assemble! Mas, e depois dessa fase foi quando o Benz trouxe uma novos personagens, né? Repaginou aí os Vingadores todos, criou os novos Vingadores. Com Luke Cage, com Homem-Aranha, Wolverine. Olha, eles permanecem até hoje, mas eu vou dizer que até agora eu não consigo olhar pra Homem-Aranha e Wolverine dentro dos Vingadores e enxergá-los como Vingadores. Assim. Cara, eu acho que nem eles, né, cara? Mas assim, eu acho que a ideia um pouco do Bendis foi colocar essa ideia de Liga da Justiça da Marvel, entendeu? Porque você pensar no... nos Vingadores como sendo a elite dos super-heróis da Marvel, e você vê que nessa elite não tá nem o Homem-Aranha, nem o Wolverine, né, que são, vai, os dois personagens mais famosos, de maior expressividade da Marvel, então acho que foi meio que essa ideia que não digo o Bendis, mas a Marvel e o Bendis junto quis fazer. Aí é lógico, né, a Mulher-Aranha, não é, né? Não, peraí. Temos que contextualizar essa parada toda aqui. Primeiro, em que época foi feito isso? Foi feito numa época em que a Marvel sequer pensava em fazer filme e estava pagando as suas dívidas com esses acordos absurdos de licenciamento vitalício do Aranha para a Sony e, no caso, dos X-Men, da franquia Mutante, para Fox. Né? Os X-Men já tinham se dado bem, o Homem-Aranha também... Né? A linha Ultimate também ajudou a reforçar essas franquias. Então eles tinham dois bastiões ali de vendas que não estavam numa equipe deles que era para ter, no caso, também esse reforço. Porque o Homem-Aranha nunca teve em equipe, o Wolverine já estava na franquia Mutante, então eles criaram essa relação óbvia. Só que tu também tem que pensar uma coisa. Por que raio a Mulher-Aranha? Por que Katsu, Luke Cage? Por que... Eu acho que o Bendis ele teve uma boa sacada. Ele pensou assim: eu vou pegar os elementos que fizeram, pelo menos, a mitologia dos Vingadores dentro de uma única equipe. Então ele pegou um ex-criminoso, que é o caso do Luke Cage, né? Então ele já tinha aquele apelo de ser um ex-vilão, né? Então, ele também pegou um ícone da Era de Ouro, que era o Capitão América, que teve na figura dos Vingadores o tempo todo. Ele pegou o suporte econômico do Homem de Ferro, certo? Tanto que a base passou a ser lá na torre do Tony Stark e etc, etc. E é bem assim que começa, né, a formação. É o Homem de Ferro disposto a bancar os Vingadores e conversando com o Capitão América, que seria o nome do Capitão América, queria trazer pessoas pra formação, né? Isso. É porque nos Vingadores a queda ele falou que tava sem grana pra bancar o grupo e a empresa dele ao mesmo tempo, né? É. E ele botou a Mulher-Aranha porque ele gosta da Mulher-Aranha. Tanto que quando ele criou a Alias... Que era a personagem era pra ser a Jennifer, mulher. Pra ser Jessica Drew. Jessica, isso, Jessica. E aí, claro, tanto que ele botou ela casando depois com o Luke Cage, porque o Luke Cage comeu o cu dela. E aquela coisa, amor de pica, bate fica, né? Pois é. E aí ele inclui também na equipe o personagem que literalmente estava esquecido na Marvel, né? Ele era um personagem esquecido por definição da Marvel. Sentinela, né? Cara, não era, cara. Isso é fraude, cara. Não, nada mentira da caiu nessa história, velho. Cara, o Sentinela, ele era um tryout, cara, do Marvel Man. tá? Ele era um tryout do Miracle Man. Eles criaram aquela porra e daí de uma hora pra outra ele ia acabar virando Miracle Man, porque foi bem na época que tava rolando o processo. O processo do Mark Farlane com o Neil Gaiman, cara. Foi bem nessa época, eles estavam de olho nos direitos. Então, se os direitos fossem parar na mão deles, e o Neil Gaiman já tava trabalhando com eles nos Eternos, no Marvel 1609, não sei, não lembro. 1602, isso. E eles criaram o Sentry para ser tipo um laboratório de um herói da era de ouro ou de prata, sei lá eu. De uma hora para outra, os caras iam transformar ele no Marvel Man, cara. A história é bem parecida com a origem do Marvel Man. Exato. A origem dele. Mas é um tryout aquilo ali. Porque eles, se eles conseguissem pegar os direitos do Marvel Man, eles já transformariam, já validariam a história do personagem. Como a coisa ficou ainda andando, ele virou aquele Superman emo. Mas qual que é a fraude do... Só pra gente explicar pros leitores um pouco mais novos, né? Às vezes a gente conta e não explica. A fraude do Sentinela. A fraude do Sentinela. A Marvel, num belo dia, inventou que acharam lá na coleção do Stan Lee, ou sei lá quem, em algum armário, embaixo da cama, acharam uma revista do Sentry, o Sentinela, que seria um personagem criado pelos primórdios da Marvel e que acabou nunca vendo a luz do dia. E aí fizeram, mostraram páginas com aquele desenho retrô e tal, um estilo muito parecido com o do Jack Kirby, e que esse personagem, por razões diversas, desapareceu e agora voltou à tona, e que iam aproveitar esse cara e reintroduzir ele. E até, só que isso era um recurso de marketing, né? Nunca existiu isso, essa foi um retcon, foi um retcon viral do caralho. Cara, um retcon viral do caralho, é isso aí. Entrevista no final da cara, tinha uma entrevista do Stan Lee com o Quezada falando sobre o personagem. Olha, eu inventei o personagem e tal. Foi um viral muito bem feito. Mas tem gente que comprou isso, cara. Tem gente que acreditou nessa. Não, teve muita gente que acreditou na... Tem gente que acreditou no primeiro de abril do FIC, que ia ter o Alan Moore também aí. No... Então até aí, né, meu, o cara pode acreditar no que quiser, né? Cara, não fala o nome do Alan Moore que ele derruba a gravação, cara. E falando sobre personagens que estavam ali meio que pra, de pegadinha no, na equipe, ele colocou o Ronin pra todo mundo jurar que era o Demolidor, né? Eu não sei nem se era a ideia dele inicial que fosse o Demolidor mesmo. Mas daí depois ele resolveu explicar com uma cagada danada que era a tal da Echo, sendo que o personagem era desenhado como homem o tempo inteiro, né, cara? Não, e a Echo era uma heroína criada no Demolidor, né? Demolidor, né? Exatamente, pelo Benz, se eu não me engano. O Benz estava fazendo o Demolidor também com o Alex Maleev. Na verdade, todo mundo jurava que o Ronin ia ser o Demolidor, mas depois ele quis fazer esse plot twist aí. E ele inclusive usou o Demolidor na saga da prisão lá, que foi o início dos Novos Vingadores, e ele é convidado pra entrar nos Vingadores e ele fala que não quer. Olha só, olha o nível do negócio. O cego. O cego com deficiente físico da parada tá recusando a cota, cara. Preciso de um advogado pra resolver o trâmite legal, né? Exato. É, porque os caras já estavam prevendo a merda, né? Porra, o Homem-Aranha é casado com uma ruiva. O Wolverine vai dar isso. É assédio e prisão. Eu, o Tony Stark pensando, bom, eu bebo pra caralho. Eu vou passar a mão na bunda da Mulher-Aranha, também é processo. Precisamos de um advogado aqui. Acho que o Stark tava com medo que o Wolverine comesse ele, cara, já que ele tava bebendo tanto. O Adamantium corta tudo, inclusive a armadura dele, né? Olha, eu vou pra onde eu quiser. Nessa época também o Homem-Aranha deve ter uma das melhores fases financeiras do Homem-Aranha, né? Porque ele foi morar lá na mansão dos Vingadores, lá naquela torre lá. Levou a família toda, né? Tia, mulher, todo mundo. Jarvis deu umas bimbadinhas também com a Tia May, né? Com certeza. Ah, é, né? Tanto... A Tia May é a maior biscateira do universo Marvel. ela deu bola pro Dr. Octopus, cara. O que tu espera? Agora ela pegou o pai do Jota Jameson, cara. Não, não, não dá pra acreditar no negócio. É o pai do Jota Jameson, sério? É, a melhor idade, cara. Que terceira idade. Avengers Assemble! Nesse meio tem o Dinastia M. Eles descobrem lá que a... Na verdade, eles descobrem não, né? O Magneto, no final do Vingadores A Queda, tinha levado a Wanda como filha dele, né? Pra ficar com ele lá em Genosha e tal. E aí, no final da história se revela que, manipulada pelo Mercúrio, ela cria uma nova era do Apocalipse, só que dessa vez com o Magneto dominando o mundo, né? A era do Magneto, não é isso? Eles criam lá em Dinastia M. E aí, vamos dizer assim, a personificação dos heróis é uma vaga lembrança, ou pelo menos o que ela poderia conceder de melhor para cada um deles, né? Ela lembra deles. Bem, o Homem-Aranha estava cheio da grana, era famoso, o Wolverine era chefe da SHIELD e se lembrava de tudo, e estava namorando a Mística. Ela criou versões alternativas para todos eles, né? Inclusive, ficou revelado aí que o Homem-Aranha gosta mesmo da Gwen Stacy, né? Porque o sonho da vida dele era acabar, pelo menos pelo que a Wanda criou lá, tirou da mente dele, ele tava casado com a Gwen Stacy, né? Na realidade. Foi revelado aí, não, né, cara? Até a Mary Jane sabe disso. A Mary Jane levando as mãos pro céu todo dia que o Duende Verde matou a Gwen Stacy, cara, senão ela tava solteira. Ela era solteira não, né, cara? Ela não fica solteira, né, cara? Agora, eu tenho uma teoria, cara. Pra mim, velho, a Feiticeira Escarlate é o perna longa da Marvel Comics, cara. Porque ela tem um campo de distorção de realidade, velho, que eu só vejo nos desenhos do perna longa, cara. Viu? Olha o que ela faz no Dinastia M, cara. Ela muda toda a realidade. Ela criou uma piroca no Visão, cara. Velho, só o perna longa pra fazer um negócio desse, cara. Não, e o Franklin Richards, que ele já tinha feito isso lá no Heróis Renais. Dinastia M termina com uma coisa que modificou o universo Marvel, né? O Grant Morrison tinha entulhado... Na verdade, durante o tempo, o universo Marvel foi se recheando de mutantes, né? O Grant Morrison já deu uma... chutou o balde e encheu mais ainda de mutantes, né? Não foi culpa do Grant Morrison, né? Ele só aproveitou a ideia de que os mutantes realmente estavam... substituindo os humanos na evolução da raça, né? Daí a Marvel chegou à conclusão de que, pô, assim não dá pra continuar, e aí colocou lá na boca da Feiticeira Escarlate o Mutantes Nunca Mais, né? É, aí isso aí isso aí já tem um erro de lógica, né? Se ela fala, né, No More Mutants, não devia sobrar nenhum, certo? É, por que sobrou 198 lá? É o que a gente estava falando outro dia. A DC, ela arruma um jeito de te explicar. Pode ser a explicação mais esdrúxula que você já ouviu. A Marvel não tá um pouco preocupada com isso. Eles fazem e pronto. E a Marvel tem um negócio legal, né, cara? Porque o que eles criam de realidade alternativa, velho? Avengers Assemble! Aí depois, acho que o grande momento também dos Vingadores depois de Dinastia M foi justamente a Guerra Civil, né? O Civil War. E ali, também depois dali o Ben não escreveu mais nada, mas voltando a Civil War, ali foi uma história que realmente eu sempre digo que foi sensacional, foi excelente, uma ideia excelente. Poderia ter sido muito melhor se, no meu ponto de vista, sempre falo isso, se não tivessem vilanizado um dos lados, né? Muito fácil. Quem lia a história se sentia inclinado realmente a torcer pelo Capitão América, né? E, pô, se tivessem levado mesmo pra discussão de qual lado tava certo, realmente, de que qual dos dois tinha uma visão mais correta, né? E não tivessem colocado o grupo do Homem de Ferro já matando um personagem de cara, já clonando o Thor, já se aliando a vilões pra mandar caçar o Homem-Aranha. Eu acho não que sei, cara. Eu não sei. Eu acho que no início, quando tu nota que o Tony Stark, ele ficou abalado com aquela situação toda da morte, né, das crianças. Aquilo ali meio que já é o atestado de inocência, ou pelo menos de boa índole das ações dele. Agora, se a gente parar pra pensar, né, o extremo, ele chega no ponto que morre alguém ali. Isso aí. Né? E é uma coisa que foge ao controle, né? Ele tentou usar a figura do Thor pra intimidar, quanto que, na verdade, realmente fugiu ao controle. Até o Capitão América fugiu do controle lá, e também convocou vilões, assim, convocou o Justiceiro no grupo, assim. Até ele chutou ele depois que ele deu um tiro na cabeça de dois vilões que chegaram no QG lá. E o Justiceiro respeita tanto ele que ele nem revidou, né? Mas eu achei um pouco forçado essa parte. Pra entender o Capitão América, o cara chama o Justiceiro faz o que ele sempre faz. Exatamente, né, cara? Ele mata um bandido. Aí o Capitão América fica puto. Como? O Justiceiro matando alguém? Tá, aí é que entra a questão também do robô do Thor, cara. O que que tu espera do robô do Thor que tá ali usando o poderio, certo? E tá sendo atacado. Ele vai revidar. Não, beleza, mas o Justiceiro, o problema é que o clone do Thor tinha sido criado ali, né, naquela hora. Agora o Justiceiro todo mundo já conhece de longos carnavais que ele podia fazer, né, cara. Ele viu o vilão meter um tiro na cabeça, que ele sempre faz. E achou justo, né, cara, e achou justo, porra, resolveu. Essa minissérie, assim, cara, o que transcendeu todos os limites foi a revelação da identidade do Homem-Aranha. Eu concordo. Cara, assim, ó, e agora? Revelou a identidade pro mundo. E agora? Não, aquilo ali, sabe, meu, foi o ápice do personagem pra mim. Eu não tô considerando acordo com o Mephisto, nada disso. Aquilo ali foi o caminho natural da maturidade do personagem. E eu acho que eu tive a sensação de quando eu li aquela saga do Pérez e do Buzzer com o Tron, eu tive a mesma sensação lendo Guerra Civil nesse ponto. Eu pensei assim, velho, e agora como isso vai repercutir, sabe? É, como é que dá pra resolver essa situação, né? Eu acho que teve dois momentos na Guerra Civil que foram importantes. Eu acho que foi logo no começo que a gente tava falando que vilanizou um pouco um dos lados e que poderia ter sido melhor explorado. Eu acho que a grande discussão acabou sendo com os fãs, né? Com os leitores. Os leitores discutiram mais, exploraram mais a saga do que propriamente foi explorada na minissérie, né? E a questão do Homem-Aranha, concordo integralmente com o que a HDR está falando. O Homem-Aranha já vinha nessa crescente de maturidade já fazia alguns anos. Na saga do clone cortou, né? Quando a filha dele sumiu e tal, aquela coisa toda, ele já vinha nessa maturidade há alguns anos, teve uma interrupção e voltou depois, agora com a Guerra Civil. Nessa parte do Homem-Aranha, uma coisa que eu não entendi, e reforça eu pensar que pesaram mão para vilanizar o Homem de Ferro, foi que o Homem-Aranha, ele era um herói registrado, já tinha revelado até a identidade dele. De repente ele fala pro Homem de Ferro que tava repensando as ações dele e tal, não ia estar mais ligado àquele grupo lá do Homem de Ferro, e o Homem de Ferro manda os Thunderbolts atrás dele, né, os vilões, né, que na época estavam simplesmente sobre, acho que era o Norman Osborn ainda, né. Eu acho que foi logo depois, foi no começo da Invasão Secreta. O que me assusta é isso, de um herói registrado, o Homem de Ferro não tinha motivo nenhum pra mandar os vilões atrás do Homem-Aranha pra caçar ele. Não, mas peraí. Mas isso não é uma fase que o Extremis já tava meio que afetando as ideias do Tony Stark, não tem uma história assim? Eu acho que tem isso, porque a gente não tá citando em nenhum momento aqui o que acontecia no título do Homem de Ferro durante Guerra Civil. A gente não tá mostrando o outro lado. Eu não acompanhei mesmo, mas de qual coisa acontecia lá. Tava rolando essa parada do Extremis e também tem uma outra parada aí, cara. A gente não para pra pensar o seguinte. O Extremis era um vírus que tava se apossando da armadura. Era o simbionte do Homem de Ferro. O simbionte do Homem de Ferro. É. Agora, tem uma outra questão aqui que a gente não parou pra cogitar uma coisa. O Homem-Aranha estava com uma tecnologia pertencente a Stark. No momento que ele tava dizendo, eu vou cair fora, ele tava roubando essa tecnologia. Que era o uniforme, aquele... É, o uniforme, o Aranha, o Iron Steel lá. Iron Spider, sei lá como querem chamar isso. Mas, se tu parar pra pensar, o que ele tentou fazer era pegar a armadura de volta. Ele tomou uma atitude burocrática, que é o quê? Ah, manda os Thunderbolts. Ele só disse isso. Agora, mal sabia ele que os Thunderbolts era aquela parada lá. Que eram os inimigos. Que eram os inimigos do Aranha. Cara... É praticamente o sexteto sinistro. É, com sangue no zóio. Com sangue no zóio. E era tudo que os caras queriam, que alguém pagasse eles pra fazer aquilo, né? Manda o Venom lá bater um papinho com o Homem-Aranha. Soma isso ao estado alterado do Tony Stark pelo Extremis, pronto, fez a merda, sabe? Também tem uma outra questão que eu acho do Civil War, tanto do lado do Homem de Ferro quanto do Capitão América. Chega uma hora na discussão que eles já estavam tão tão obcecados com as posições, estavam tão ali amarrados às próprias posições, que eles já estavam perdendo um pouco, tanto um lado quanto do outro, eles já estavam perdendo um pouco o bom senso, sabe? Já, eles não estavam mais pensando direito, chegou um determinado ponto da história, até a hora que no, na batalha final, que aí o Capitão América se entrega e tal, né? E aí ele é onde parece que cai um pouco a ficha, ó, pra onde nós vamos daqui pra frente, né? Não, o efeito do Capitão América se entregar é exatamente esse. É isso de só um pouquinho, olha o que vocês estão fazendo, olha a porra que vocês estão fazendo. Batalha final tá todo mundo com medo deles, né? Eles estão lutando no meio da cidade, estão quebrando tudo, e a população já não sabe mais quem são os heróis, né? E isso daí é um ponto que eu achei extremamente realista no final da história, porque assim, você imaginava como é que aquilo ali ia se resolver, como é que aquilo ia se resolver, e no final, pô, não tinha como o Capitão América resolver mudar uma lei no braço, né? Na porrada, batendo nos outros heróis, não... Não era assim que se resolveria. E realmente, muita gente foi anticlímax lá, a rendição do Capitão América, mas não tinha como terminar de outro jeito, né? Iam fazer o quê? O Congresso americano ia se penalizar porque o Homem de Ferro perdeu na porrada pro Capitão América e iam mudar a lei. Não fazia sentido, né? Tem outras coisas acontecendo durante a Guerra Civil, né, que a gente não comentou. Isso que o Daniel HDR falou da fase do Homem de Ferro. Tem aquela prisão que o Reed Richards cria, né? Que é meio que é praticamente Guantánamo, é uma referência, né? Então Guerra Civil tá muito nesse contexto depois do 11 de setembro. É isso aí que tu falou, cara, é uma referência também a outra questão aí. O governo americano querendo controlar todo o tráfico de mensagens, de comunicação, de e-mails e de mensagens instantâneas para justamente tentar detectar células terroristas, né? E a população apoiando, né? É, justamente, a revelar a identidade dos heróis foi uma crítica que o Mark Miller fez nesse sentido. Tanto que, se tu notar bem, um dos primeiros heróis capturados é quem? Demolidor foi um... Demolidor. É um patriota, é um herói negro. Patriota, é verdade. É um herói negro, adolescente, que tá sendo perseguido e não tem argumentação nenhuma. O guri vai lá, tira a máscara e eles cagam ele a pau. E eu acho, uma coisa que eu queria comentar sobre essa saga, mais do que o mérito literário dela, né? É como ela foi numa tradição que a Marvel dá um banho na DC, eu gosto muito da DC, mas a Marvel dá um banho na DC na hora de fazer história realista, história pelo menos que reflete o momento que nós estamos vivendo, né? Tem aquele passado todo de explorar o X-Men como uma alegoria racial, e agora esse Guerra Civil eles exploram os Vingadores como uma alegoria política, né? Uhum. E eu acho que é aí que a Marvel foi muito feliz. Ela fez a história certa, no momento certo, e na época certa, porque isso bombou nas redes sociais. Eles até, eu acho que o Homem-Aranha tirar a máscara foi meio que um estante pra imprensa, assim, porque saiu em tudo que é jornal não especializado, né? Homem-Aranha tirar a máscara e tal, e ninguém sabia o que era Guerra Civil. Mas nas redes sociais, que já nessa época... A morte do Capitão América também. A própria morte do Capitão América. Foi aquela coisa que lembrou Kennedy, né? Morreu o símbolo, né, da América ingênua. É, aquela coisa do tiro, né, a confusão, tudo lembra isso, né? Foi muito legal mesmo. Foi uma pena ter voltado depois, né? Foi ter desfeito, mas... Vai lá, isso aí é mais pra frente. Avengers Assemble! Depois de Civil War, aí os Vingadores ficaram divididos em dois grupos, né? E o grupo do Homem de Ferro e o grupo do Luke Cage, né? Os que eram a favor do registro e os que eram contra o registro, né? Eu acho que um pouco, não sei o quanto do que o Bendis planejou isso, né? Mas aí o Luke Cage virou um personagem muito relevante no universo Marvel, né? Mas assim, eu achei interessante que nunca ninguém, e nas histórias ele retratou isso, né? Que o Luke Cage não falava, pô, eu não tenho esse perfil de ser líder de equipe e tal, não sei o quê. E sem querer ele acabou virando, né? Ele foi virando o líder da equipe e virou realmente um personagem relevante pelas posições que ele tomou e tal na sequência da história. Acabou acontecendo isso, né? Eu... Pelo menos não acho que eu tenho histórias lá muito boas dessa fase aí, dos grupos separados e tal. Aí vai desembocar em Invasão Secreta, que sinceramente pra mim foi um dos pontos mais baixos da Marvel dos últimos tempos, assim. Não consegui gostar de quase nada daquilo. Eu tenho que discordar um pouco contigo, cara. Porque, assim, o momento que tu tem um personagem que, de certa forma, não era tão foda quanto o Duende Verde acabou sendo depois, né? Mas os caras exploraram o Norman Osborn de uma maneira, cara. E se tu notar bem, o modo como ele arquitetou aquela virada de mesa, sabe? É, eu acho que talvez se tivesse rolado o crossover Vingadores e Liga, e depois a saga do Dinastia M tivesse sido, né, com o universo da DC e da Marvel, como eu comentei no início do episódio aqui do podcast, eu acho que não teria levado os leitores até esse ponto. E eu acho que foi um ponto muito corajoso, cara. Sabe, de tu... Os heróis já estavam em estado de sítio, pensemos assim, certo? E no momento que os vilões acabam virando opinião pública a favor deles, que eu acho que você pode até argumentar melhor com mais detalhes em seguida, cara, isso aí é pra mostrar que a coisa podia ficar pior? Não, ela pode ficar pior ainda. Não, assim, como forma de chegar até o Reinado Sombrio, é, beleza, eu discuto mesmo a série em si, a história, o plot por trás da Invasão Secreta. Tá. A história por trás ali foi... A impressão que eu tive foi assim, Invasão Secreta era uma puta ideia, na verdade, acho que foi a primeira vez que se usou o poder dos Skrulls de uma forma que realmente ficasse interessante, aquela tensão, a desconfiança, o plano há muito tempo funcionando, aquela coisa bem de teoria da conspiração mesmo, né? Então a ideia, como a ideia começou a ser desenvolvida no começo, criando aquela dúvida, quem é, será que esse é Skrull, será que esse não é e tal, não sei o quê, o Jarvis, né, que era um dos infiltrados, o Harry Pym, até o caso da Mulher-Aranha, que desde o começo da série tinha aquela dúvida, né, se ela era uma traidora e tal, né, até a hora que o grupo do Luke Cage lá em... Bom, começou a ideia, mostrou ali, né, quando o grupo do Luke Cage encontra que a Elektra morre, né. Aí é onde deu aquele negócio, putz, e agora, né? Ficou todo mundo olhando de lado um pro outro e tal, aquela coisa. Aquilo foi muito legal. Depois, isso foi... Logo depois disso, quando a invasão realmente começou, aí ficou tudo muito... muito rápido, muito... A coisa se resolveu tudo assim em 2 minutos, o desenvolvimento não foi legal mesmo... Então, a ideia em si podia ter sido melhor desenvolvida, mas no, até a hora que o negócio começou, tava legal pra caramba. Depois... Eu acho que sofreu pelo mal da queda também. Foi muito rápido. Pois é, eu achei... Primeiro, assim, começou toda aquela coisa de preparação. Existe um plano dos Skrulls e tal, eles se infiltrando na humanidade, etc. E depois... O plano todo era pra culminar e eles colocarem uma nave gigante em cima de Nova York e descer com uma porrada de Skrull. Pra que é todo o trabalho anterior, né? Pra que é todo aquele trabalho. Não, mas sabe, o problema todo aí, cara, é que a Marvel e a DC ficaram naquela história de que todo ano nós vamos ter uma coisa pra superar as vendas. Isso, e aí todo ano nós vamos ter uma saga. Eles já ficaram na pressão. E nós não vamos poder prorrogar a Invasão Secreta pra ocorrer daqui a 2 anos, senão a DC vai dar um banho na gente em venda. Então eles já largaram a Invasão Secreta. Eu acho que foi na mesma época da crise final, não foi? Acho que foi, acho que deve ter sido parecido. Eu não lembro agora exatamente as datas, mas provavelmente. Então foi a pressão, cara. Foi a pressão pra fazer a saga acontecer em tempo pra tentar concorrer em venda com a outra, sabe? É, tem alguns plots que ficaram assim, o Nick Fury, por exemplo, ele aparece lá cenas dele com vários personagens colocados numa tela, quem é Skrull, quem não é, não sei o que, quem ele vai convocar, e aí ele tinha todo um plano pra lutar contra a invasão Skrull, ele era o único que sabia da invasão Skrull, e aí o plano dele também consiste em pegar um trabucão e ir lá pro meio de Nova York e dar tiro em Skrull. ele é um cara de inteligência. Olha bem, velho, uma das coisas que foi mais regozijantes, assim, da saga Invasão Secreta foi saber que o Wolverine comeu um Skrull, cara. Que quando ele teve um relacionamento com a Elektra, ele comeu um Skrull, velho, e não percebeu. Avengers Assemble! Bom, e foi acho que um pouco antes disso teve aquela outra série dos Vingadores do Tony Stark, né? Que era os Mighty Avengers lá. Teve alguma coisa que prestou disso aí? O Frank Show desenha a Ultrona. A Marvel tem isso, né, cara? Os vilões viram mulher, por que será, né, cara? Não, cara, essa história do Ultrona, não sei se vocês lembram, que é um plot, cara, é extremamente bizarro. pra quem leu a revista, cara, Ultrona nada mais é do que o Tony Stark, cara. É, o Ultron, ele dominou o Tony Stark. Cara, ele domina Extremis e a parte metálica virou, e o corpo do Stark virou Ultrona. Que é igual a Vespa, tipo, cara, então aquele traveca é o Tony Stark, cara. Ah, meu, isso aí revela muita coisa do roteirista, né, cara? Cara, você. Cara, e lembre-se, nessa época tava rolando o filme do Homem de Ferro. Você pega o principal herói da Marvel em voga, assim, tipo, na moda, e transforma num traveco, velho. Uma coisa que a gente tem que comentar sobre o final de Invasão Secreta é que tem a morte de um dos membros fundadores dos Vingadores, né? A Vespa morre no final de Invasão Secreta. Cara, mas ela não morre, cara. Ela não morre, cara. Como assim ela não morre? Ela não morre, cara. Ela virou a Mansão Infinita. Ah, não. Mas eu estou falando de... Eu tô falando do momento em que a história escreveu lá. É, vocês que leram isso aí tudo. Alguém reparou que ela morreu? Pois é, né, cara? O personagem se ligou. Pô, a Vespa morreu. A Vespa não tá mais aqui. Ah, precisava da Vespa pra fazer aquele negócio. Ela não tá aí. Alguém teve esse pensamento? Precisavam matar um personagem, porque toda a saga da Marvel tem um personagem morrendo. É, né? Não podiam matar o Thor. Não podiam matar... O Thor já tinha recém voltado. Não podiam matar o Homem de Ferro, que já era considerado. Mas podiam ter mais um traveco, né, cara? É a morte moral, né, cara? É. Daí o Capitão América já tava morto, né? Avengers Assemble! E aí vem a fase logo depois dessa em que aparecem os Vingadores sombrios, né? Só falar de morte e retorna, essa fase é que as mortes mais bizarras, né, cara? Tipo, uma virou um universo paralelo, né, a Vespa. Ele tá em sentido desse, ele vai falar. Cara, não, isso é assim, revelado mais à frente, cara. Não, mas não, beleza, mas vamos. O Capitão América morreu com um tiro que faz ele voltar no tempo. Não, faz um pouquinho. Ele morreu com o tiro que ele faz voltar no tempo porque fizeram isso com o Batman na DC. É, exatamente. Aí inventaram essa lorota que criou doido aí só pra pegar e sintonizar. Eu não vou nem entrar nesse detalhe aí que o Batman e o Capitão América sincronizaram plots nessa época. Isso vem rolando desde o Soldado Invernal. Né, vem rolando desde o Soldado Invernal e do Todd. Do Jason Todd lá. Isso é o plot funcional, né, cara? A gente avaliou esse recurso naquele quadrincast que a gente falou da história do Grifter e do Resurrection Man, né? A gente falou do Top 52, né? Do Top 52. É um plot multifuncional, serve pra vários personagens. É genérico. Mas aí que tá. No Rolon, eu li aí no Blinding Cool, que teoricamente... Com sangrando lá. É, que teoricamente esse plot do Soldado Invernal na verdade era do Batman, que o Brubaker adaptou. Exatamente, quando o Brubaker tava na DC, ele montou todo o storyline que o Judd Winnick usou depois. E aí o que aconteceu? Esse storyline da volta do Jason Todd. Só que daí ficou o que aconteceu. Ficou uma corrida armamentista, velho. Quem fazia primeiro gerava consequência na outra franquia, cara. Depois dessa fase da Invasão Secreta, vem justamente uma fase que aí a Marvel começou a dar nome pras fases entre as grandes sagas, né? E aí veio a fase Reino Sombrio, que era justamente o Norman Osborn como Lex Luthor da Shield, mandando e desmandando, montou um grupo de Vingadores, né? Genéricos de vilões lá. Cara, Vingadores Sombrios é legal pra caralho, velho. É o que eu também acho. É legal pra caraca. Foi assim, a melhor maneira de aproveitar o vilão, cara. Eu curti também essa fase. Cara, eu achei que até foi rápido a fase. Tipo, poderia ter explorado um pouco melhor. Mas isso vem a ver com aquilo que eu tinha dito. Tem que durar um ano porque a outra editora vai lançar outra coisa, tem que pensar em outra saga. Foi isso. Não, mas ele tinha a Rocha Lunar como Miss Marvel, o Venom como Homem-Aranha, né? o filho do Wolverine lá, o... Como é que é o nome? Draken. O Daku. Ele era gay, né, afinal. Ele continua sendo, inclusive. Ele não era, não. É, tinha o Marvel Boy, né, que eles conseguiram um jeito de incluir lá no grupo. Ah, é, do Grand Marvel Boy. O Marvel Boy tinha aparecido no Ministério do Illuminati, né? Isso, é. E o Ares, né, que era pra ser o Thor da equipe, né? É, o Ares já tinha aparecido no Mighty Avengers, né, que ele já tinha sido recrutado pelo Homem de Ferro e foi reaproveitado. Aliás, foi até bom ter falado, porque o Ares ficou um personagem interessante, né? Ele virou um Hércules badass, né? Ele ficou A melhor definição do Ares é logo na primeira edição do Mighty Avengers, que eles falam: cara, a gente precisa de um Wolverine e de um Thor. Eu conheço um cara que é os dois. Sobre essa junção de personagens, o Norman Osborn também pensando, né, que já que eram Vingadores, ele precisava de um Capitão América e de um Homem de Ferro, né? E daí ele também resolve virar os dois, né? Lá, criou lá uma... Isso aí é restrição orçamentária, né, cara? Patriota de ferro, cara. Essa fase aí do Reinado Sombrio foi o que a gente disse, né? Foi até pouco explorado, poderiam ter explorado um pouco mais. E acabou lá naquela série, mais uma mega saga da Marvel, o Cerco, né, que traduziram aqui, eu acho. Ah, deixa eu só fazer um paralelo aí, que enquanto tinha os Vingadores Sombrios, ainda tinha a equipe do Luke Cage fugindo deles. Aliás, essa fase não é a fase que os caras vão morar na casa do Bucky? E tem uma cena que é clássica, que é o Bucky já de Capitão América, né? Chega de uma ronda, aí tá tipo o banheiro sujo, o Wolverine bêbado dormindo no sofá. Tipo, mó zona na casa, ele faz tipo uma cara: caralho, que merda que eu fiz. Acho que teve umas 12 edições aí, esse meio tempo entre invasões. É, foi um ano, né? Mas eles não foram pra mansão do Doutor Estranho? Não, então, foi um pouco Doutor Estranho, um pouco casa do Bucky. Não era a casa do Bucky, era a casa do Capitão América antes, né? O pior é... Os caras são invasor, né, velho? Os caras invadem... Falecido, né, cara? MST Avengers, né, velho? Avengers Assemble! Mas essa saga, o Cerco, acontece quando o Thor chega, traz Asgard pra Terra também. Que ideiazinha de jirico é essa, né? De repente o Norman Osborn começou a pirar lá, como Duende Verde, né? Ah, não jura, sério? E aí resolve invadir lá, mesmo sem aval presidencial, sem porra nenhuma, ele resolve invadir. E aí... tem a reunião dos heróis, dos Vingadores clássicos, novamente, que estavam separados até aquele momento. É, o Homem de Ferro, o Thor, o Capitão Ferro tava, o Homem de Ferro tava fugindo, porque para conseguir salvar os dados de todos os cadastros dos heróis, né, para o Norman não botar a mão, ele pegou e fez um backup para dentro do cérebro dele, tipo Johnny Mnemonic. Cara, tu quer me dizer que em plena era da nuvem, da internet bombando, só ele tinha o backup? Sim, só ele tinha o backup. Não, e ele começou a ficar burro. Ele começou a ficar burro. Ele formatou o próprio cérebro, cara. No Guerra Civil ele fala isso, que ele não confiaria mais ninguém. Por isso é todo o planejamento, pra que ele só tivesse acesso aos dados. Porra, até eu tenho meus documentos no Dropbox, no iCloud, e o Homem de Ferro fez um backup só, pô. Cara, primeira coisa, o Homem de Ferro formatou a própria cabeça. Isso é um fato curioso. Segundo, por que o WikiLeaks não apareceu em nenhum momento? Estamos no universo Marvel. Provavelmente o Tony Stark deve ter criado a internet nesse universo. E aí ele começou a ter que fugir, pegar um modelo de armadura mais primitivo que o outro. Chegou uma hora que ele ia estar tendo que usar o quê? A armadura Match 1 lá, porque o intelecto dele tá tão simples, tá tão... bebê, quer mamar e papinha e essas coisas, que não ia conseguir mais... Aí ele achou uma boa ideia pegar uma arma de guerra, assim, pra controlar. Como é que ele apareceu com a bateria no peito? O que isso tem a ver com o cérebro dele sendo formatado? É, pois é. Mas... que tem a ver é o filme, é cara. Tem que deixar parecido com o filme. Uma coisa que todo mundo esperava ver no Cerco, né? Que era a luta, finalmente, a luta do Norman Osborn contra o Homem-Aranha novamente. Que os dois estavam novamente se encontrando, né? O Norman Osborn com todo aquele poder de diretor da SHIELD e tal. E se resume a um soco, né? No final, o Homem-Aranha dá um soco nele e acabou. Fiquei um pouco decepcionado pra caramba com essa série. Todas as sagas do Homem-Aranha terminam com ele dando um soco no queixo do vilão. Olha que o nome dele é Jorge, hein? Outras coisas, ele faz outras coisas antes. Nesse caso, ele só realmente dá um soco no cara. Cara, tá bom. Nessa cena aí, eu senti falta do Besouro Azul dando risada e gritando: um soco! Mas o Homem-Aranha no Cerco, ele era totalmente coadjuvante, né? Ele não... era só botaram ele dando um soco no Osborn só pra falar que o Homem-Aranha deu um soco no maior inimigo dele, porque não tinha a menor necessidade. Antes do Cerco, teve uma série de especiais chamada A Lista. Não sei se vocês viram. Era aí. Quem ele ia exterminar, o Norman Osborn, que ele ia apagar. Ele, assim, ele começou a surtar, e aí ele fez uma lista, tipo, puta, esses caras aqui eu tenho que pegar, que são ameaças imediatas. Tinha uma edição do Homem-Aranha, cara, é a mais legal, porque assim, não foi o Homem-Aranha aqui em si que deu um golpe ferrado no Norman Osborn, foi Peter Parker. Uma matéria lá, e assim, bem legal a história, assim. A única, acho que a única história que prestou. A outra foi do mercenário explodindo lá o, a cozinha do inferno, e depois tem o Daken fatiando o justiceiro. E virou o justiceiro Frankenstein, né, cara? Ah, meu Deus, cara, não... É que você tem que ver que eles não tinham aprendido a lição quando fizeram o justiceiro angelical lá, né? E resolveram fazer de novo, entendeu? É que eles não aprenderam da primeira vez, entendeu? Avengers Assemble! É, ao fim do cerco, a Marvel decide que quer fazer, quer retomar uma, o lado heróico, né? Dos heróis. Aí, criativamente, ela lança aquele período entre sagas chamada de Heroic Age, né? Era heróica. Essa saga aí teve relançamento de todas as revistas da linha dos Vingadores, né? E eles fizeram uma flash mob, né, um movimento aí marqueteiro, de você mandar foto. Você mandava uma foto e a capa, uma capa alternativa, era a foto dos caras que teria sido selecionada pela Marvel. Eu, curiosamente, saí numa capa. Uma das equipes eram os Vingadores Secretos, né? E a ideia é que fosse um Black Ops, os Vingadores e tal. Aí os caras colocam a Valkyria, colocam o Capitão América Steve Rogers, né? Porque o Bucky continuava como Capitão América, né? É um super soldado, né? Tá bom dizer que o Steve Rogers virou diretor da SHIELD, né? Que é o cargo que mais, com maior rotatividade na Marvel, né? Toda hora tem um novo lá. É que é tipo o ministro da Dilma, né, cara? É bucha de canhão esse cara. É, né? Dá rolo, demite o diretor da SHIELD, cara. Assim, ele criou esse grupo, colocou o Cavaleiro da Lua também, se eu não me engano, e aí colocou Nova. E a primeira missão da equipe Black Ops foi pro espaço, cara. Eu não entendi nada disso daí. Por outro lado, no outro título dos Vingadores, tá o Magnum posando de vilão, né? Dizendo que os heróis estavam fazendo muita merda e tal. Eu não li muito dessa fase. Alguém aí tem mais detalhes? O Facas aí que leu muito dos Vingadores aí. Facas que leu toda a Wikipedia sobre essa coisa. Parabéns, hein? Parabéns. Ah, eu... Pelo que eu sei, é que depois dessa guerra, o Magnum, ele tá tendo problemas com os poderes dele, né? Mantendo... que ele é feito de energia, né? E também, ao mesmo tempo, os outros... os fatos anteriores fizeram que ele fosse... a Guerra Civil, a Invasão Secreta, o Reinado Sombrio, fizeram que ele achasse que os Vingadores fossem uma ameaça, né? É, dele já, ele já tinha meio que chegado a essa conclusão desde a queda lá, né? Ele não tá muito errado, não, se você parar pra pensar bem. Ele não tá nem um pouco errado. Avengers Assemble! Depois da Era Heróica, né, que foi essa fase entre as grandes sagas, já vem Fear Itself. Eu tenho até medo de citar o nome. É, se eu achava que Invasão Secreta tinha sido ruim, Cerco não foi lá essas coisas... Fear Itself, então... O Fear Itself consegue ser a saga mais inútil já feita, cara. Porque, assim, não tem nenhum momento memorável. Tudo que aconteceu nela foi divertido. Nem a morte do Bucky, né? Bucky morreu... Até a morte do Bucky é ridícula, cara. A cena é... não tem impacto nenhum. Ele devia morrer, aquela criatura. Não, mas ele forjou a morte dele, né? Tem o Thor falando palavrão, né? Que tá lutando lá com o Hulk e o Coisa Possuídos. E aí ele derruba o Coisa com a martelada, ele fala assim, pô, cara, ele era meu amigo, mas você é um pé no saco. Tu és um pé nos bagos, ou coisa do gênero. Vem até lá, heróis dilacerados, sei lá como é que devem traduzir essa fase depois do Fear Itself. E aí chega a saga do momento, né? Vingadores versus X-Men, nada mais massa velho do que isso, né, cara? Um pouquinho antes disso aí, teve a saga do Norman Osborn voltando, tentando tomar o poder de novo. Só que a saga foi tão ridícula assim que... E também eu acho que apressaram um pouco por causa de Vingadores vs X-Men, que ninguém deu bola também. Quer saber o que vai rolar agora? É só tu pensar nas franquias do cinema da Marvel. Eles vão criar sempre uma saga entrelaçando com o personagem. O Fear Itself foi por causa da porra do filme do Thor, cara. Precisava ter alguma coisa relacionada com isso. Aí todo mundo ganha um martelo. Se for o filme do Homem de Ferro 3, vai ter todo mundo ganhando a armadura. Exatamente. Olha que beleza. Avengers Assemble! E aí agora lançaram o Vingadores vs X-Men, aquilo que a gente já falou. Eu acho que vai ser uma história legal, aquela história massa já velha. Já saiu, né? Já saiu. Já saiu o número 1. Saiu e já conseguiu finalmente tirar a DC do topo, né? É, não, mas previsível, né, que fosse acontecer. É uma série muito, muito chamativa do ponto de vista de marketing, né? Roteiro de jogo arcade, né, cara? Avengers versus X-Men. Legal fazer um videogame disso. Já pensou, cara? Assim, aparece a Fênix de fundo, assim, gritando, correndo, assim, ó. Aí você tem de um lado da tela os Vingadores, outros X-Men, você pode montar timinho. O mérito de Avengers vs X-Men é que eles lançaram o raio da tecnologia do realidade aumentada. Isso aí vai revolucionar a indústria, inclusive, ouvintes do quadrinho. Escutem o ArgCast 89. Nós estamos falando sobre, testamos o aplicativo e estamos falando lá. É, justamente, isso vai revolucionar a indústria como a gente conhece. Agora é show-off. Agora o pessoal está mostrando o Homem de Ferro dançando Macarena, está mostrando a fichinha dos personagens, mas, cara, isso vai revolucionar a indústria de uma maneira que tu vai poder ver minisséries, tie-ins, acessando realidade aumentada. Eu tenho certeza disso. Isso não tem a dúvida, cara. O Greg Pak e o Vision Machine estão dando risada até agora, velho, com o negócio do AI lá. E além de Vingadores e X-Men, a Marvel vai lançar agora, pra surpresa geral, né, um título dos Vingadores com a formação do filme, né? Nada mais lógico, né, cara? Tem um tal de Avengers Prelude aí, que foi desenhado por alguém, não lembro quem foi que tá desenhando assim. Raimundo Nonato. Meu salário, ó. Meus royalties, ó. Não, é sério, cara. A minissérie essa do Avengers Prelude, ela tá pegando umas lacunas de todos os filmes aí, estabelecendo uma linha de tempo. Pra o cara entender o que aconteceu uma coisa após a outra. Tá prestando? Não revelou nada. Cara, pelo menos os dois capítulos que eu desenhei, né? Uma coisa engraçada é que assim, a Marvel tá tomando uma movimentação pra ficar cada vez mais parecida com o filme, né? Isso. Eles até inventaram um filho do Nick Fury negão, né, cara? Isso aí. Cara, sabe o que eu pensei, cara? Tu falou isso agora. Meu, o melhor pretexto pra transformar o Nick Fury em negão é eles terem usado a invasão secreta. Ele ter feito uma operação plástica, os caras não saberem como é que era a forma dele. É verdade. Eles perderam isso, cara. Perderam. Eles deixaram passar, velho. Em Secret Warriors, lá, a série que ele teve lá com, né, com a equipe Caterpillar lá, tem uma cena que aparece que ele vai encontrar com não sei quem agora, que ele aparece de negão, cara. Pois é. Ele é o Samuel Jackson, assim, tipo, tu fica olhando, pô, o que você tá fazendo isso? Ah, sei lá, achei que ia ser diferente. Avengers Assemble! Ah, o Victor tinha falado da animação, né? Essa primeira temporada aí da série foi bem legal, gostei. E quem não assistiu, procure assistir aí, que tem muita coisa legal da equipe, dá um apanhado geral aí dos... É lógico, tem muita coisa a ver assim com a cronologia dos quadrinhos. Eu já tinha falado isso no Quadrincast 9, dos desenhos. Esse desenho dos Vingadores, ele é uma ponte entre os Vingadores dos quadrinhos e dos filmes. Ele emula as duas coisas mesmo. É, exatamente. Ele inclusive junta, o Nick Fury, ele é mulato, ele não é nem negão nem branco. É uma amálgama. Cara, é uma amálgama. E é muito legal, é uma série muito legal. Assim, quem não leu tudo dos quadrinhos e tal, é um negócio bem legal de assistir aí. É, finalmente a Marvel aprendendo com a Liga da Justiça sem limites, né? Agora eles acertam a mão. Aliás, inclusive tem uma cena na segunda temporada aí que divulgaram que é muito isso. Chupinhado da Liga da Justiça sem limites. Eu mesmo que eu ia falar. Cara, parece todos os Vingadores, tipo, novos, antigos, o Quarteto Fantástico, porrada de personagem. Mas todo mundo já foi Vingador, ou seja, a Marvel inteira. Eu queria ver, né, cara? Se funciona, por que não copiar? Os caras copiam tanta coisa que não funciona, né? Não, eu não tô criticando. Quando eu vi a Liga dos Justiça Sem Limites, que eu adoro, tem box aqui. Cara, é uma das melhores séries que tem de animação com personagens. Pra começar, a Liga da Justiça, né? É foda. Liga da Justiça Sem Limites é um dos melhores desenhos da história. Assim. É, e quando eu vi aquilo, eu pensava, porra, por que eles não fazem isso com os Vingadores, cara? E aí agora a coisa tá se construindo de uma maneira que sim, vai dar pra ter gosto de acompanhar uma cronologia animada, sabe? Então eu tenho bons olhos para essa animação dos Vingadores. É, no primeiro episódio já aparece o Quarteto Fantástico, né? No primeiro episódio da segunda temporada. Exato, na segunda temporada. E na primeira temporada já tem referências ao Wolverine, né? Uhum. Então dá a entender que eles vão integrar mesmo o universo Marvel através dos desenhos Vingadores. Não, e a segunda temporada vai ter a invasão secreta, né? Não sei como, mas vai ter. Um spoiler aqui, tem gente da quadrinho, quem não viu o quadrinho que é sobre o Capitão América sabe quem é. Tem gente da quadrinho que vai ter orgasmo. O uniforme que o Capitão América usa na segunda temporada dos Desenhos Vingadores é o Capitão América Ultimate. O Márcio Sampaio, um beijo aí. Avengers Assemble! Vamos agradecer ao Daniel e ao Rogério pela participação. Acho que tomara que a gente possa manter essa parceria aí por mais tempo, que a gente possa fazer outros temas aí, outros crossovers como esse, que eu acho que ficou legal pra caramba, tanto a parte do Argcast quanto a daqui, do Quadrincast. Vamos nos infiltrar lá, cara. Invasão é, secreta. É, isso é esse. Invasão secreta. Nem tão secreta assim. Eu vou copiar lá. Qual de vocês vai me copiar lá? Eu sei, cara, mas o Facas já tinha dito pra mim que ele ia substituir a Ana. Eita! Aí vem a Ana, não apareceu, cara, por isso. Na boa, na boa. Você é gaúcho, o seu argumento é inválido. Você pode me xingar de qualquer coisa, menos de viado. Bom, eu depois dessa só tenho que dizer Facas vai a merda. E tenho que também agradecer aos amigos do quadrinho, foi muito legal. Tenho acompanhado os trabalhos de vocês de fanfiction. Algumas das minhas aulas de roteiro, eu sempre incentivo os meus alunos a criarem fanfictions. Eu tenho dado o endereço do site de vocês. Como não fazer? Então, como não fazer, você procura o Titãs. E aí eu também quero deixar novamente o convite para quem está ouvindo esse capítulo aqui primeiro. Por favor, escute a primeira parte. Vamos ver lá nós refletindo sobre a benga do Visão. Sobre como Rob Liefeld foi expulso da linha do Heróis Renascem, né? Informação exclusiva, vocês vão ver lá. Entre outras parafernálias também. Então, muito obrigado, argcast.com, cursodequadrinhos.com.br ou meu site aí, que é danielhdr.com.br. Também queria agradecer vocês, todos vocês, por participar, né? Foi muito divertido. Né, e para deixar o meu jabá, eu também produzo quadrinhos, eu tenho dois blogs de quadrinhos, um é Debiloid, os debiloids.blogspot.com, Rogério. Também o do meu fanfiction, né, da Turma da Mônica lá, do Menores do Amanhã, que também eu tô lançando alguma coisa lá. Recomendadíssimo. É. É tu que faz isso aí, cara? É, eu que faço. Eu não tinha associado o nome ao fanfic, cara. É, a Turma da Mônica com super-heróis. Foi eu feito 10 anos antes da Turma da Mônica Jovem. É verdade, porque eu vendi isso aí na Tutatis 10 anos atrás, cara. Bom, então é isso, galera. E agora vamos falar sobre o filme dos Vingadores. I have an army. We have a Hulk. Então, gente, assim, vamos falar agora do filme dos Vingadores. Acho que tô aqui com o Quadrincast reunido. Nikita. Oi. Léo Spy. E aí. Ricardo Sorvillo. As ordens. E aqui nossos dois convidados, Márcio Sampaio, Eifus aqui, e Henrique. Falou, pessoal. Tudo bem? Eu acho que, assim, foi quase que uma catarse coletiva, quase todo mundo acendendo cigarro ao mesmo tempo, né? Não tem muito o que dizer, né? Nota mil de 0 a 10. Uma coisa, né? 2 horas de... Sexo Selvagem com a Sharon Stone, algo do tipo. Em algumas cenas pareceu, pelo menos. A comparação não é válida porque sexo jamais será tão bom quanto o filme dos Vingadores. Vamos falar cada um a impressão geral do que achou, mas eu acho que é coletivo, cara. Pra mim, eu posso falar que chorei por todos os olhos, como diria o Raimundos. Olha, a gente, na prática, vai partir do princípio que todo mundo adorou e só vai comentar aqui e ali alguma coisa que tem observado que podia ser diferente. Para baixar a bola, porque não tem o que elogiar mais do que está elogiado. Porque o filme é bem claro, ele te entrega aquilo que você esperava e até muito mais, né? E acho que todo mundo compartilha disso, dessa sensação de sair de um cinema satisfeito com o que viu. Eu não lembro a última vez que eu saí no cinema tão satisfeito com uma obra. Né? Talvez só com Lanterna Verde, né? Ah, não, mas só que é o contrário. Só que é o contrário, né? Só que é o contrário, exatamente. Só que é o contrário. Do universo de Fringe. E eu não lembro quando eu saí do cinema com a sensação de ter ido assistir a um show de rock. Eu lembro de ter saído tão satisfeito do cinema quando eu vi Dark Knight, mas de uma forma completamente diferente. Mas a comparação é a seguinte, de um você sai mentalmente exausto, tenso, no caso do Dark Knight. É muito drama, muito suspense, uma tragédia muito grande. Vingadores não, Vingadores é um filme completamente divertido, na melhor essência da palavra, te entrega tudo aquilo que você realmente espera de um filme de super-heróis mesmo, porque o Dark Knight não é um filme de super-heróis, ele é um policial com um herói no meio, um vigilante no meio. Vingadores é um filme de super-herói definitivo. É assim, cara, você sai de Dark Knight pensando sobre o filme, tá? Você fica meio que em silêncio. E você sai dos Vingadores completamente empolgado, cara. Falando dos seus cotovelos, discutindo, todas, né? Exatamente. De todas. Lembrando as cenas, qual foi melhor, esse tipo de coisa. Cara, mas eu fiquei tensa com Vingadores. Não, com certeza. Falaram aí que Dark Knight, você fica tenso e tal, mas Vingadores também. Sim, também, teve horas que eu me peguei com o braço rígido, esperando a cena acontecer, ou sem piscar, durante um tempão. Sem ar, porque, porra, assim, o filme é grandioso, é fenomenal. Acho que eu não tenho nada para acrescentar aí já, a respeito das qualidades do filme e do que vocês já falaram. Mas, pô, é um filme que, assim, tem umas cenas que são, porra, são sensacionais. Uhum, e gera tensão, claro. Mas é bem diferente quando você tem uma tensão e depois tem um alívio de adrenalina, de ação, que aquilo se dá uma sensação de saciedade, de recompensa pelo desafio. O que é assim, na verdade, Vingadores é um grande filme, cara, blockbuster na acepção da palavra, né? É aquela história de filme família, né, que foi criado lá, né, em 78 com Star Wars, né, assim, aquele negócio, tipo, você vai lá, se diverte, pega uma coisa de drama, mas assim... Tem muita coisa humana ali... Isso que faz funcionar o filme, né? Eu acho que Vingadores conseguiu uma coisa que ninguém tinha conseguido até agora, que é, assim, realmente transpor o que é a experiência de ler um gibi pra dentro do cinema, cara. Não foi adaptação, não foi mostrar um herói aqui, uma coisa ali, não foi tentar mostrar um mundo realista onde alguém apareceria com superpoderes, foi um gibi mesmo, cara. Então, sem medo de ser feliz. Exatamente, e assim, eu acho que a definição da palavra dos Vingadores é, cara, é um gibi em movimento. Finalmente. E é uma das melhores histórias dos Vingadores de todos os tempos. Isso também serve de parâmetro com o Cavaleiro das Trevas, né? Você pega aquela história, se fosse em quadrinhos, seria um clássico. É, assim, vamos falar, se a gente tá falando que é tão clássico, que a gente tá babando ovo aqui, tem como não falar mal, e vamos falar então do que cada um achou que foi a melhor cena. Que assim a gente pode enumerar várias cenas clássicas, vamos falar cada um aí. O filme começa num ritmo mais devagar em relação ao que a gente vai ver depois pro fim. A cena de perseguição do começo, vi até alguns criticando que a cena era muito, muito comum, meio deslocada e tal, mas ela era uma cena, parecia uma cena moda antiga, assim, né? E depois, com a convocação dos Vingadores, era tudo uma coisa mesmo, parecia que o filme não ia engrenar ainda naquele momento. E o filme pega no breu mesmo na hora que o Thor entra na jogada, que foi uma coisa muito inteligente a forma que ele entrou no... Porque todo mundo foi sendo convocado e tal, e eu ficava assistindo e pensando, né, como eles vão entrar em contato com o Thor? E na verdade eles não entram em contato, o Thor que vai até eles e onde a coisa começa. Então foi muito legal, essa primeira parte do filme, num ritmo diferente, mas bem legal. E também serve para colocar bem o conflito entre os personagens. Porque a gente já esperava que os heróis fossem se desentender antes de haver um acordo, que a equipe fosse formada. Mas a maneira como o Thor chega, ele chega para cumprir a missão dele, buscar o cara. Então não tinha ninguém na frente dele que fosse impedir isso. Isso foi perfeitamente condizente com o personagem e com o propósito de criar aquela fantástica sequência de batalha com o Homem de Ferro. Funcionou, assim, extremamente bem, cara, a forma como o Joss Whedon misturou o humor com a narrativa, cara. Assim, achei que ficou perfeita, porque por mais pesado que fosse determinada cena, dali a pouco vinha alguma gag, alguma piada, alguma coisa que deixava o ritmo muito bom, cara. É, isso foi um mérito, né? Eu acho que foi um grande mérito, porque falando pela experiência que eu tive no cinema, né? Onde que o Joss Whedon ganhou, quem não é fã de quadrinhos? Foi principalmente no roteiro, que colocou os personagens numa perspectiva interessante, e nas cenas de humor, né? Então é onde ele ganha. Quem está assistindo o filme não é fã de quadrinhos, ele ganhou aí, né? Quando ele coloca essas gags que tem a ver com o que está acontecendo, as boas tiradas, por exemplo, o Thor nunca diria que o Loki é adotado, entendeu? Vamos destacar essa cena. Mas na hora que ele põe aquilo, ele estabelece toda a referência que o não fã de quadrinho precisa ter. Então foi muito inteligente aquela sacada. Cara, mas assim, talvez essa seja o grande motivo que tenha escolhido o Whedon para ser o diretor. O cara que já conhece, o cara que já acompanha alguns episódios da Buffy, o cara que viu o Serenity, cara, não tinha como esperar diferente. É totalmente estilo. Isso é a cara do trabalho do Whedon. Ter essa tensão, ter muita ação, mas também ter umas tiradas de humor que, assim, parece que é humor cotidiano, né? Uma coisa meio sitcom. Você tocou num ponto interessante aí, que é essa coisa do Whedon de trabalhar com humor, com os diálogos, né? Isso. Porque o cara fez um trabalho com Buffy. O que que era Buffy? Era uma líder de torcida que caçava vampiros. Olha, isso pode até render um filme interessante, 2 horas. Agora, um seriado, de onde você vai tirar assunto para que isso continue permanecendo interessante para o público durante mais uma temporada. E, no entanto, o cara foi capaz não só disso, mas de pegar um antagonista e criar uma série para ele, que também durou temporadas e temporadas, não só os personagens principais. Talvez esse seja o segredo para essa longevidade. Ele, mas assim, cada coadjuvante tinha o seu momento de brilho, tinha o seu desenvolvimento ao longo da história. Isso se reflete também no filme agora. E assim, o Whedon, na verdade, ele nos lembra por que a gente gostava dele, esses caras. Eu vou ser bem sincero, os filmes da Marvel me lembraram por que o Thor, que o Homem de Ferro, por que o Capitão América eram legais, cara. Que você lia os gibis, antes disso, você não sabia por que esses caras eram os medalhões, né? Por que eles duraram desde os anos 60 até aqui. E o filme, na verdade, ele rende isso. O Thor é aquele cara que ele veio de outro lugar, ele é fanfarrão, ele é brigão, ele é mimado. O Capitão América é o cara antiquado. É uma bússola moral, né? Ele ainda tem valores antigos, antiquados. Isso. E o engraçado é que o Capitão América não ficou chato no filme. Ele podia ficar aquele negócio, sou muito certinho e tal, não sei o quê, mas não. Ele, apesar do estranhamento inicial com os... se bem que a história se passa que um ano depois, né, do filme, que ele, quando ele volta, né, que ele já tá um ano parado ali no presente, mas ele não fica ali cagando regra e tal, ele entende qual é a situação e ele se adapta a ela, né, e quando ele percebe que a coisa, que não estão contando tudo para ele e tal, depois daquelas discussões com o Stark, aí ele já entende qual que é o papel dele ali no meio da história. Talvez um dos meus momentos favoritos ali seja uma hora que o Capitão América mostra realmente qual que é o superpoder dele ali. Que a hora que ele chega, ele acaba com a confusão entre o Thor e o Homem de Ferro, que é a hora do escudo, né? Que por mais que tenha sido passado isso em vários trailers, não tem noção do contexto daquilo. E quando aparece no contexto, é outra coisa. Engraçado que sobre essa cena... quando aparecia nos trailers, muita gente falou que, porque tem sempre que botar a luta entre os heróis, não sei o quê, teve muita gente reclamando. Ela tem um porquê, não é simplesmente jogar os heróis e fazer eles lutarem, né? Ela tem um porquê. Um detalhe que eu gostei muito é que, assim, o Capitão América, ele tava numa vibe depressiva no começo do filme. Porque, e é como ele deveria estar mesmo, porque ele é um cara deslocado do tempo, ele não sabe o papel dele, nada, né? E no momento que ele começa a agir de novo ali como Capitão América, você vê que ele meio encontra o papel dele de novo e começa a mudar um pouco o comportamento dele. Vamos citar cada um aí uma por vez, começa pela Bárbara, que é a melhor cena, a cena que eu achou favorita. Tô em dúvida com duas. Uma seria as duas do Hulk. Uma é ele correndo atrás da hora que ele persegue a Viúva Negra. Que eu acho, porra, uma cena fodástica. Principalmente, porra, quando ele tá pra pegar ela, que vem o Thor. Caraca, assim, eu achei que a cena num todo, desde o Banner virando, se transformando no Hulk, perseguição, e o Thor salvando ela, eu acho que foi muito forte. Na verdade, o Banner virando o Hulk era uma coisa que tava todo mundo esperando desde que ele apareceu, né? É, não, é verdade. Isso aí, inclusive, eu acho que tava apreensivo pra acontecer. Toda hora eles falavam, cuidado com ele, não provoca ele, não mexe com o cara. É, a tensão do aquela cena antes, né? Antes de começar toda aquela sequência que tá todo mundo dentro da sala discutindo e ninguém entra em acordo, todo mundo brigando com o outro, tal, não sei o que, e ele dá um murro na mesa lá e aí todo mundo assusta, um já põe a mão no coldre da arma. Todo mundo já acha que fosse ali que fosse começar o Hulk, mas não. Mas, e uma outra cena é a cena que o Banner chega de motinho, aí vira o Hulk e vai pra cima daquele bicho enorme. Porra, aquela cena ali foi uma cena que me estremeceu. Aquela motinho ganhou tudo. Muito mundo, foda, cara. Pô, foi foda, né? Porque, porra, é uma cena que vem de uma comédia, uma coisa engraçada, e passa por uma ação estrondosa, né? Ele, o Hulk pulando em cima lá daquele bicho. E eu achei que fosse você brigar. Não esperava que ele fosse segurar na mão de uma vez só. Quer dizer, pra ir dar um impacto do tamanho que é o poder daquele cara. E foi interessante, até um pouco antes disso, duas colocações. Na cena, quando ele enfrenta o Thor no porta-aviões, que ele tenta puxar o martelo e não consegue, aquilo foi legal pra caramba, né? Porque, pô, que legal. É uma coisa que não precisava colocar ali em momento nenhum do filme, mas e nem houve explicação nenhuma, né? E depois, na segunda cena, que ele se transforma no Hulk, ele se transforma sem ter dor nenhuma, sem aquela luta, quer dizer, ali o Edom mostrou que o Banner controlou o Hulk, entendeu? Ele dominou a fera, porque ele fala antes, eu tô sempre zangado. Ele tava controlando o Hulk, mas que assim, mesmo ele contando no controle, quando dá alguma merda, quando ele fica muito nervoso, aí ele se descontrola. Não, e o monstro assume. Isso com certeza, mas se você lembrar do filme do Edward Norton, você vai ver que tem aquela cena inicial dele junto com aquele professor de jiu-jitsu, o Rickson Grace. Aí tem ele controlando a raiva, e no final da cena desse filme é ele meditando lá naquele campo, na Alasca, lá, onde, né? Não tem ninguém, e no final, no finalzinho, aparece o olho dele ficando verde. Então, dá pra assim, entender mesmo que ele controlou. Tá, dá pra ver que ele tá controlando. Então, assim, ele vive com raiva, mas ele controla isso. Então, quer dizer que ele pode virar a hora que ele quiser, mas também tem esse problema de que nem todo momento ele vai conseguir controlar, que é quando a raiva está muito, muito em evidência, né? Vocês lembram que tem um momento que ele fala que meteu uma bala na cabeça e não morreu. Aí o Hulk aflorou naquele momento. Eu acho muito legal a forma como ele se refere ao Hulk, né? A atuação do Ruffalo é muito boa. O outro cara, né? Tipo, ele não fala que é o Hulk, é o outro cara. É, exatamente. Acho que em um momento só do filme que ele cita o Hulk. Todos os outros momentos é o outro cara. Não, mas é muito legal porque, assim, os Vingadores, ele começa com uma vantagem, acho que todos os filmes de super-herói já feitos até hoje. Cara, você não precisa explicar nada dos Vingadores. Não existe um momento de exposição sobre os personagens. Quando o Thor chega no meio da história, mais ou menos, né? Porra, é o Thor. O Thor chegou. Não, só teve quatro filmes antes, né, meu? É, entendeu? Tipo, só teve quatro filmes antes. Não, mas assim, é uma puta de uma vantagem na hora de você contar uma mega saga. De hora de você ter uma porrada de personagem forte, né? É, porque era necessário. Foi o planejamento da Marvel, era necessário. Senão seria uma merda. Então, planejamento meus ovos, porque os caras realmente decidiram usar essa estratégia. Já tava passando o Incrível Hulk. Quando começou o Thor, aí realmente eles amarraram tudo. Mas muita coisa teve retcon aí. Vocês lembram que no final do Incrível Hulk, a Stark aparece na cena pós-créditos pra falar com o General Ross, né? Pra chamar ele pra iniciativa Vingadores. Mas o General Ross não tá em Vingadores, né? O que aconteceu? Eu lembro de ter visto um curta-metragem na internet, não lembro onde foi, em que o agente Coulson conversa com outro agente num restaurante, numa lanchonete, e eles discutem vários assuntos lá, meio que amenidades, até que em um momento falam, o Ross está envolvido no assunto e a gente tinha que tirar esse cara, tem que dar um jeito desse cara não fazer parte do nosso projeto, que a gente não quer ele. E o outro fala, mas como é que a gente vai fazer pra esse cara não se interessar, já que ele tá tão envolvido? Aí o cônsul responde, vamos mandar o consultor convidar ele. Porque esse cara vai irritar o Ross e vai querer ficar longe do nosso projeto. Então, eles fizeram uma cena chamando o cara e depois, pra justificar que ele não tá no filme, tinha que desconvidar o sujeito. Como vocês são pessoas de pouca fé, cara. A Marvel tava com tudo planejado desde o Homem de Ferro, tá lá ceninho. É lá, qual é? Vingadores, Four years in the making, né, velho? Mas já imaginaram se tem todas essas ceninhas e acontece alguma coisa e não tem o filme dos Vingadores? Fala aí, Léo, qual que é a tua cena favorita do filme? Se é que tem alguma. Eu ia citar até a parte, né, do Hulk se transformando na batalha final, mas eu pensei assim, uma cena primordial, assim, é de ter um motivo pra eles serem Vingadores, né? Tipo, a morte do agente Coulson, como mexeu, né, com o Tony Stark. E, cara, pra história fez todo sentido, né? Porque, na verdade, a cola que uniu os Vingadores era o agente Coulson, né? Coulson era um fã como nós. Que, assim, ó, até, meu, passei a gostar um pouco mais do Nick Fury por conta disso. Porque você viu o quanto ele foi filha da puta pegando os cards que tava dentro do armário do Coulson. É, passando na cara do Coulson, violento de sangue, melado, pra mostrar pra eles. Não, e é assim, você vê que no cinema, a galera, pelo menos na minha sessão, a galera ficou meio puta que o Coulson morreu, cara. Tipo, a reação é que o cara é um personagem restolho, mas ele atingiu pelo menos o público, né? Todo mundo... E isso tem um pouco da atuação do Clark Gregg, né? Porque ele levou, né? Imagino que isso também tenha o trabalho dele envolvido. Ele era um boa praça, entendeu? Ele era um cara legal. Ele era um cara legal, entendeu? Ele era inofensivo, né? De uma certa forma, né? Apesar de ser um agente da SHIELD e tal. Mas ele era inofensivo, era um cara legal, ele tava ali, ele ajudava todo mundo. Então, então ele fez realmente essa ligação, assim, né? Então, ele era o ponto de vista civil dentro do universo Marvel, cara. Ele era exatamente a gente. A gente não, porque a gente, vamos dizer, a gente manja um pouco mais. Ele era o foco do civil dentro do universo Marvel. Aquele cara normal... começando a conviver com esse tipo de pessoa. E dá pra perceber que o Tony Stark leva aquele impacto, né? Porque ele sacaneava muito a gente, Coulson, ficou com ciúmes, né, da relação dele com a Pepper, tava até querendo, assim, pô, reaproximar o Coulson lá da tal violinista lá. Aí o cara morre, né, tipo, pô, sacaneei tanto esse cara e tal. É o momento que o Stark, tipo, o bagulho deixa de ser piada, né? É, isso reflete até aquele diálogo que o Capitão América tem com ele, né? É, você não é um herói, né? Você só pensa em si, só resolve seus problemas. E era o que aconteceu nos dois primeiros filmes do Homem de Ferro. Era ele resolvendo os rolos que ele mesmo arrumava, né? Então, ele os dois filmes anteriores do Homem de Ferro não tem ele tendo uma atitude heróica. Tem ele resolvendo um problema que ele mesmo ajudou a criar. E nos Vingadores, até a cena final em que ele leva a bomba nuclear pro espaço lá, pra dimensão dos Chitauri, é justamente isso. Quando ele se sacrifica pelos outros. Então, tudo isso foi amarrado tudo em torno dessa questão aí. Marcito, fala aí. Qual que é a cena favorita sua do Chris Evans? Cara, por incrível que pareça, assim, minha cena preferida do filme não tem o Chris Evans, cara. Minha cena preferida tem o Hulk. E é interessante porque eu não gosto do Hulk como personagem. Nunca gostei dele nos quadrinhos, mas minha cena preferida com ele, que é quando ele confronta o Loki, né? Que o Loki chega lá todo arrogante e leva uma pizza, né? Cara, essa é o concurso. Tem muitas palmas no cinema, porra, muito então, bom. Então, por ser Ors Concours, então eu vou colocar o seguinte, cara. O Capitão América cagando uma pá de regra pro policial, aí o policial pergunta, ué, mas por que eu vou ter que obedecer suas ordens? Aí ele mostra por quê, né? Menção honrosa, cara, uma ceninha muito curta, mas que me tirou lágrimas dos olhos, que foi o Homem de Ferro disparando os raios repulsores e o Capitão refletindo com o escudo e matando vários ETs, cara. Do videogame, né? Meu, fantástico, exatamente. Foi muito Marvel Ultimate Alliance, cara. Assim, pra mim tinha que ter explorado aquilo numa cena só pra isso, cara. Mas falando dessas cenas do Hulk, as cenas do Hulk tem, além dessa do Hulk varrendo o chão com o Loki, né? Tem e a cena depois que ele e o Thor estão em cima do Leviathan, que eles derrubam o Leviathan E depois da porrada que ele leva do Thor lá no porta-aviões, aí ele dá aquele murro assim, joga o Thor de lado. Isso ficou uma coisa meio morra, né? Desanimado, morra, né? É o lado. Perna longa. É, que todas, cara. Meu, e quando ele ataca o avião, cara? Que o cara começa, o alvo tá nervoso. Ele pega o cara no ar, bicho, e ele joga tão longe, o cara. Tive medo que ele fosse esmagar o sujeito ali. Porque agora, o Hulk ali era o monstro, não era o Banner. Da maneira como ele persegue a Viúva Negra, aquilo destoou de todo o resto. Dá uma impressão que realmente ele ia esmagar ela, se ninguém fizesse nada. E esmagar eu não diria, mas ela sentiu um medo na espinha de que ia perder todas as pregas ali, pô. É, eu acho que a jiboia verde tava atrás dela, mano. É, e isso é totalmente anti-heróico, né? Ele ali era um pior que um vilão, era uma coisa incontrolável. Então, cara, mas olha como a genialidade do Whedon, cara, que fez o roteiro, aparece nos detalhes, cara. Na hora que ele pega o piloto do avião, né, a impressão que ali ele é puro monstro, né, mas ele joga o cara longe. E na cena seguinte, que ele aparece lá pelado, até que o velhinho fala que ele tem a condition, o velho fala pra ele que ele caiu deliberadamente ali, que ele escolheu aquela trajetória pra cair ali porque tava abandonado, que ele não caiu na cidade. Foi pra sugerir já a ideia de que ele tinha controle. Você vê que tá sugerido que mesmo nos momentos mais selvagens ali, ele ainda tem um certo nível de controle. É. E aí, Ricardo, sobrou alguma cena pra você falar que é favorita? Olha, eu acho assim, de uma certa forma, a gente colocou as grandes cenas. Eu acho que toda a sequência do porta-aviões é sensacional, até a, por exemplo, a hora, vai, uma cena rápida, por exemplo, o Tony Stark tá tentando reativar a hélice do porta-aviões e pede lá pro Capitão América, procura os relés de conversão e não sei o que, vê se eles estão com tantas coisas, e ele olha assim, ele abre aquela tela de disjuntores, aperta a alavanca vermelha, procura a alavanca vermelha, entendeu? É uma cena muito boa. Eu acho que as sequências, por exemplo, eu achei legal, apesar do Gavião Arqueiro não ter uma participação muito interessante na história como um todo. Cara, você acha, cara? Eu acho que tem. Acho que tem, como nunca teve nos quadrinhos. Acho que assim, o Gavião e a Viúva, assim, me surpreenderam muito, assim, grande parte da minha surpresa no filme foi a participação dos dois. Porque, assim, todo mundo falava, mesmo na divulgação, que era, tipo, os quatro grandes. E os dois ali de coadjuvante. A Viúva Negra apareceu um pouco mais, por causa da Scarlett Johansson. Mas, assim, os dois são uma participação sensacional, se você pegar. Então, mas eu achei interessante, porque o Edon teve uma jogada inteligente nisso aí. Porque ele precisaria de alguém ajudando o Loki no filme. Então, em vez dele arrumar um outro personagem, ele pegou e puxou o Gavião Arqueiro para essa condição, para depois, na cena final, colocar ele lá servindo como sniper. Que foi legal, tem cenas legais com as flechas e tal, até a hora que ele fica falando, eu vou pegar o Loki e tal, não sei o quê. E até foi interessante, na hora que eu tava assistindo no cinema, quando ele vê o Loki, que ele atira a flecha e fala, eu te peguei, o cinema ficou tenso. E o Loki agarra a flecha e explodiu, e o cinema vibrou, assim, porque o pessoal se importou com o Gavião. Foi engraçado essa história. E isso foi uma coisa que é legal mencionar. O Edon realmente ganhou o público comum. Ele fez um filme de super-herói que o público comum embarcou. Né? Tanto na fila do cinema, quando o pessoal da sessão anterior a que eu assisti falou, pô, sensacional e tal, o filme é bom demais, não sei o quê. E o civil, que não fã de quadrinhos, os caras sempre tinham um quê para reclamar de um filme de super-herói. Com os Vingadores eles não tiveram. Já que tem alguma cena legal que não foi falada, a cena pós-crédito, nós vamos falar depois, mas a cena pós-créditos é. Pra fã de quadrinho é muito bom. Daniel, Henrique, por favor. É, eu tenho. Então, cara, eu tava me esforçando agora pra lembrar de alguma cena que vocês não tinham falado, porque... Vocês são muito meu fracos. Você já esqueceu, já acabou a cena? Não, meu fraco. Voto era pra a luta do Hulk com o Thor, porque você não vê o Hulk chegando, você vê o Thor ali no hangar, com o braço esticado, puxando o martelo não chega. Você ouve o barulho do Hulk chegando, o som dos passos, aquela balbúrdia toda. E não chega, quando o martelo toca na mão do Thor, ele já sobe com o malho no queixo do Hulk. Aquilo doeu em mim, cara. Mas essa parte... Aquela foi boa, hein, cara. Mas, e aquilo, deu pra ouvir o pessoal no cinema, como se fosse um gol que o artilheiro chutou e o goleiro pegou. O Capitão América estava lá ilhado no meio dos destroços do porta-aviões e o Homem de Ferro precisando de ajuda, né? O que, que ele faz? Pega a submetralhadora e manda bala no sujeito. E eu lembro que na hora eu mandei: senta o dedo nessa porra, capitão! No meio do cinema. Alguma coisa assim. Então, o que acontece? Os Vingadores do cinema não são a força especial do Nick Fury. Eles estão mais próximos do realismo fantástico do cinema do que do idealismo heróico mais tradicional dos quadrinhos. Eles matam, arrebentam, estraçalham. Isso não incomoda ninguém, porque no universo do cinema, o público já está perfeitamente acostumado com heróis que matam. Você teve os personagens do Bruce Willis, Schwarzenegger, do Stallone. Tem uma lista interminável, né? Mas sabe o que é, Henrique? É que a gente, né? A gente aqui, fãs de quadrinhos que conhece e tal, a gente tem essa visão mitológica do Capitão América. O Capitão América, em essência, para todo mundo, não faria o menor sentido, né? Que é o que o Capitão América Ultimate tem, que foi de onde pegou essa inspiração, porque o Capitão América, a bússola moral suprema e inexpugnável que a gente tem do universo Marvel, ele não é condizente com a realidade, entendeu? O Capitão América do cinema é um bom moço, né? Ele não é o general de... Sim, cara, mas, por exemplo, eu vi muitas críticas, cara, falando isso. Ah, não, porque o Chris Evans não tem a imponência e a bússola moral do personagem. Cara, a gente tem que considerar que ele acabou de congelado, ele acabou de entender qual dele nesse novo universo. E na primeira batalha real que os caras tiveram ali, todo mundo parou pra ouvir o que o cara tava falando. Mas isso foi definido já no filme dele. A proposta nunca foi fazer um super soldado na alma dele. O super soldado, fisicamente, ele pode ser. Mas, em essência, ele é só um bom patriota, um americano, querendo fazer o melhor possível pro seu povo. Então, Ricardo, fala a tua cena aí. Uma menção aí pra cena do Hulk acordando o Stark no final, né? Tava esperando que o Thor mandasse um raio em cima dele lá, né? Porque no meio do filme ele tinha... Fazer a chupeta? É, exatamente. Porque no meio do filme ele tinha mandado um raio no Homem de Ferro e ele tinha supercarregado, né? Ele ficou 400%, porra. É, então. Aí eu falei, ah, pronto, né? Ele vai mandar um raio e pronto. Aí o Edom jogou pro lado cômico e tal, e foi inesperado e foi engraçado. Todo mundo tá muito feliz, muito satisfeito com os Vingadores, eu também, mas lógico, nerd é uma raça maldita, inconformada sempre. O que vocês acham que faltou? Eu vou falar a primeira, porque faltou o Avante Vingadores. Com certeza, isso todo mundo sentiu falta, né? E tinha espaço, cara. Eu cheguei à conclusão que aquela hora que o Capitão América dá ordem pra todo mundo, antes do grupo dispersar, ele podia ter gritado Avante Vingadores. Não, mas aí que tá, eu fiquei pensando nisso, mas isso em inglês não ia fazer sentido, que Avengers Assemble é meio que Vingadores se reúnam, né? É, e no entanto, eles se separaram em várias frontes, né? Disassemble, então, pô. O Bendis ia à loucura. acho que a cena é que os caras montam aquele círculo. Naquela hora ele deveria ter gritado, tipo, meio que tipo, pra fazer aquele círculo costa a costa, clássico. Na hora ele deveria ter gritado aquilo. Aquilo é muito, quadrinhos. Eu entendo o seguinte, cara. Eu entendo assim, que nesse filme os Vingadores ainda não são os Vingadores. Uhum. Tá, eu entendo que no final eles viram que atuando juntos eles são mais fortes do que cada um individualmente, e que a partir de agora sim eles vão começar a agir como equipe, inclusive o Stark está montando lá Avengers Tower, e aí sim nos próximos realmente vai caber o Avengers Assemble. Não sei se nesse realmente caberia. No trailer do 2 já deve ter o Avengers Assemble. Avengers Assemble! Cara, pra mim o que faltou assim no filme, eu esperava que o Capitão América tivesse uma participação maior como líder da equipe, né? Eu não consegui sentir isso nesse filme. Isso eu também concordo. Também era a minha observação, seria nesse caminho aí. Não tinha como também, né? O Capitão América do cinema não tem espaço para desenvolver tanto com esse elenco maravilhoso que tava nesse filme. Eu acho que ele se desenvolveu razoavelmente bem, sim, cara. Sim, foi melhor até do que o próprio... Como personagem, mas não como líder dos Vingadores. Talvez ali no final... Eu acho que durante o filme ele foi se revelando tarefas. Como líder, cara. Tanto que no final ele dá a ordem para fechar o portal com o Stark lá dentro e ninguém nem pensa, vai lá e fecha. Não, é isso que eu tô falando. No final, delegando tarefas, então ali no finalzinho... Ele já aparece mais que ele dá ordem para os policiais, ele deu então, as tarefas de cada um deles. Eu senti que o arco dele foi exatamente esse, cara. Um cara completamente perdido que achou o seu papel. Eu acho que a participação do Capitão América foi discreta durante o filme todo, ficando potente no final. Eu vou fechar com a ideia do Márcio, cara. Assim, esse filme, na verdade, foi a formação dos Vingadores. E aí, nesse contexto, cara, de formação dos Vingadores, acho que o papel dele ficou perfeito, cara. Porque ele começou como um cara deslocado no tempo e se encontrou no final do filme como o líder dos caras. Porque tanto que ele tava mandando e desmandando e ninguém tava falando nada. Eu levei nesse sentido também, cara. E olha só, o Capitão, assim, é reconhecidamente meu personagem preferido. Por quem eu puxo a sardinha, de quem eu peguei o squeeze e o mini pôster na pipoca. E eu achei a participação dele no filme, como tinha que ser. Pra mim não teve nem a mais nem a menos. Eu acho que seria forçado se chegasse ele e o Nick Fury escolhesse o Capitão América pra ser o líder da equipe do nada e ele começasse a cagar regra em cima de todo mundo. Aí eu ia achar mais forçado, eu ia achar tipo, mais falso. Principalmente com os egos ali envolvidos, né? Principalmente com o Tony Stark e com o Thor. Né? Mas ele ganhou esses caras no decorrer do filme. Avengers Assemble! Bom, pra mim, o que faltou, tá? O único ponto negativo que eu diria seria, assim, a máscara do Capitão América. Pra mim, faltou desenvolvimento na parte do pessoal do figurino. E eu continuo afirmando categoricamente que pra mim o uniforme tá bom, mas que tinham que ter usado um capacete versão Ultimates 2. Isso aí pra mim ficou tranquilo. O que eu não gostei muito é que a parte de baixo foi tão apertada que ele ficou sem bunda e perna fina. O que você achou disso, Leonardo? Tem que perguntar pro Márcio, que o Márcio que dormiria com o Chris Evans de conchinha, pô. Não, eu não reparei nessa parte aí da bunda e das pernas, mas... eu limparia o rosto dele na ambulância pra tirar aquela sujeira. De forma totalmente heterossexual. Claro, como né? Reconhecimento pra ele ter salvo a minha vida. Você aqui tá no lugar daquela moça da garçonete que falou que o Capitão América salvou a vida dela, né? Era o Márcio ali. Falando no Capitão América, uma cena que a gente não comentou, né? Na hora que ele dá as ordens, né? Fulano faz isso, fulano faz aquilo, e Hulk esmaga, né? Muito bom. E a gente cara... falando que foi meio bobo, meio cômico, ele todo pimpão sorrindo, eu achei que é perfeitamente dentro daquele contexto, tá? Cabia perfeitamente. É, não. Vai pensar da seguinte forma, vai dar ordem pro Hulk, cara? Não pode ser muito complexa, cara. Vai lá, ele entendeu. Vai lá e acaba com os caras, velho. Eu gostei muito que o Hulk era completamente sem noção, cara. Se ele não tivesse alguém pra bater, ele batia no Thor que tava do lado dele, cara. Tinha que dar em alguém. A função dele é essa, né? Chitauri, né? O Capitão falou, meu, o Hulk arrebenta, ele arrebentava o que tivesse na frente dele. Na falta de alien, bate no Thor mesmo, cara. Não tem problema. Se o portal fosse no chão, o Hulk tinha entrado na dimensão do Chitauri e... Um abraço. Acabado com todo mundo. Tinha quebrado os caras, acho que o Thanos tinha aparecido antes e o caramba, Cara, mas pra mim um grande termômetro do quanto esse filme dos Vingadores realmente foi bom, cara, é que assim, primeira vez que acabou o filme, né, então tava todo empolgado, assim, como todo mundo no cinema, conversando com a Renata, tudo, e ela falou, vamos vir ver esse filme de novo amanhã, tá? É. Nunca tinha acontecido um troço desse, cara, então você vê o quanto ele realmente tem essa capacidade de empolgar, se vise e não se vise. Ah, não, isso aí eu vou ter que falar que isso não aconteceu aqui não, cara. Eu tive que negociar pra ir de novo em Vingadores, eu tenho que ver Titanic. Puta que pariu. Facas, mas Titanic é sacanagem, né, cara? Olha, eu graças a Deus não precisei negociar e eu não aceitaria esses termos não, cara. Cara, nem eu já tive pôster do Leonardo DiCaprio já, e pensei em fazer um fã-clube dele e vi 3 vezes no cinema, não quero ver esse filme, porra. A senhora da escuridão é fã do Leonardo DiCaprio. Não sei como é, se vocês pegaram isso, porque eu já passou da época em que você estava no cinema e ficava quantas sessões quisesse. Se quiser ver de novo o filme, você assistia, né? É verdade. E meu pai me ensinou a fazer isso pra fazer o dinheiro render mais, dinheiro do ingresso. Pobre é uma coisa triste. Eu sei que dessa vez, há muito tempo, muitos anos que não acontece isso, deu vontade de ficar no cinema pra ver outra sessão. Foi dessa vez agora com os Vingadores. Mas essa, de fato, essa capacidade de cativar tanto os nerds quanto os civis foi dos Vingadores é ímpar. Isso foi sensacional. Eu não sei se estou exagerando, mas eu gostaria mesmo de acreditar nisso, que esse seja o novo Guerra nas Estrelas. O filme que estabelece um marco da relação entre o público e o cinema. Eu vi uma crítica que o cara disse o seguinte, a última frase da crítica era o seguinte, a estreia de Vingadores vai ser um momento em que ser nerd vai se tornar a lei. Tinha um amigo aqui, visitando a minha mulher aqui, eu saí de casa e ela tava, a minha mulher tava explicando pra minha amiga o que eu tava vindo fazer, por que eu tava saindo deixando elas em casa e tudo mais. E aí eu expliquei, é que nós chegamos ao poder. Agora, com esse filme, realmente coroava que a nossa classe está reconhecida como o top. Caraca, o Henrique cara, é tão estranho, nem, né, cara? É que nem o velho diz, né, cara? Desde que dois amigos dele lá inventaram aquela maquininha chamada cinema, aqueles irmãos Lumière, ele nunca tinha visto um filme tão bom quanto esse, cara. Eu acho que nos quadrinhos, os personagens, digamos, menos poderosos funcionam melhor num conflito do tipo, né, contra extraterrestres e tal. Eu achei que a maior parte do tempo ali na batalha final, tanto mesmo o Gavião Arqueiro, o Viúva Negra e o Capitão ficaram meio perdidos, assim. O Edon teve que dar motivo para eles fazerem alguma coisa, entendeu? Você sempre pensa assim, ah, pô, eles vão ajudar a população, ou eles vão bater naqueles ETs ali, ralés e tal, mas eu acho que naquele contexto ali, a porrada tava tão grande que acho que ficou meio deslocado, assim. Não gostei melhor. Ah, não, cara. Assim, o Capitão América, ele tava ali meio que mostrando os dois lados, né? E a Viúva Negra resolvendo o negócio do portal deu a função. Isso é o legal do roteiro. Acho que o roteiro que meio que determina esse tipo de situação. O final do filme, com a população lá, com o muçulmano fazendo a barbinha do Tony Stark, com aquelas diversas flashes que tem, aquilo não aconteceria se não tivesse essa cena dos Vingadores ali com a população. Porque se você parar pra pensar do teu ponto de vista civil, se acontece uma crise dessa e tem super-heróis, tu nem vê ação acontecendo. A gente só vê ação porque é um cinema, tá, o foco nos caras. Mas se acontece isso ao teu redor, tu não percebe isso. E a participação do Gavião, do Capitão e da Viúva junto com a população sedimenta os Vingadores como os heróis. É, foi até a hora que o Gavião Arqueiro tá tirando criança de dentro de um ônibus. Quer dizer, ele e a Viúva, né, o próprio Stark coloca lá na determinada cena lá com o Loki, são dois assassinos, né? Eles não são heróis, eles são assassinos. E aí eles passam a ter esse papel de heróis, né? Pra mim, a única cena que faltou, assim, é muito simplesinha. Foi realmente uma cena do Capitão América usando o escudo, arremessando o escudo de uma forma mais quadrinho, sabe? Pegando 3, 4 caras no mesmo tempo, rebatendo e tal. Só nerdice pura. Ou menos isso, né? Ele separou a briga do Homem de Ferro. É, mas Thor. Foi pouquinho. Eu achei que ia acontecer isso quando ele entrou no prédio que tinha aquele monte de reféns lá. Na hora que ele salva a Loira, aquele monte de gente lá, que tinha uns Chitauri fazendo um círculo em volta deles, assim, numa área mais elevada, eu achei que ele ia mandar o escudo ali girar e acabar com todos eles ao mesmo tempo. A cena seguiu de outro jeito. Mas ficaria forçado, eu acho, porque... Ah, não acho não. No universo dos quadrinhos, tem certas coisas que funcionam bem, porque a gente já abre a revista predisposto a aceitar. Cara, mas o Capitão todo. América jogar o escudo é emblemático. Todo mundo conhece isso. Bem, eu acho que sim, né? Mas ele jogou várias vezes na cara dos aliens. É, mas em círculo, pegando mas não todo mundo, achei meio demais. O Ricardo, na verdade, ele queria aquele malabarismo do escudo, né? Só que se ele fizesse isso, cara, ele ia estar repetindo o feito do Gavião Arqueiro, né? Que o lance do Gavião Arqueiro é justamente o malabarismo das flechas, né? E era, a única coisa especial dele no filme era isso. Eu achei muito interessante, assim, só a cena em que ele, lá no meio, quando ele começa o ataque ao porta-aviões, que ele atira a flecha não em direção ao porta-aviões, ele atira pra fora e a flecha faz a curva porque ele calcula a força do vento. a ação do vento. Que é... isso, pra quem entende, pratica, é, realmente faz essa compensação com o vento. É que é lógico, né? Naquela cena é uma coisa completamente absurda. Mas que tem um certo sentido ele fazer daquela forma lá. Forçado foi ele atirar sem olhar, né? Atirando pro lado no final lá e tal. Que puro suco da vitória foi aquela ceninha assim que aparece o Capitão América e o Thor lutando na rua. E tá o Thor com a mão esticada assim, esperando o martelo, e o Capitão com a mão esticada pegando escudo, cara. As melhores cenas foram as curtinhas, cara. É, não, é verdade. Os detalhes foram os mais legais. É, foi como o caso do Hulk não conseguindo levantar o martelo do Thor. São assim, esses pequenos detalhes que junto com o roteiro todo amarrado, que acho que fizeram o filme ser tão bom assim em todos os sentidos. Avengers Assemble! Tem um aspecto que eu acho que pode ser criticado, mas sem fazer demérito nenhum pro filme, né? É, pelo menos pelo lado bom, que é a aljava do Gavião Arqueiro. Aquilo nunca foi usado nos quadrinhos e foi uma adaptação fantástica. A ideia de que as setas estão todas dispostas ali em círculo, numa espécie de roldana, né, que vai trocando, e o que muda é a ogiva. Ele aperta o botão no arco e a ogiva se encaixa na flecha de acordo com o interesse dele. Isso foi muito prático, porque o cara não teria condição de ficar escolhendo contato qual que ele vai usar. E ali não foi bem inteligente a solução. Realmente. E a crítica é que o Gavião tem uma flecha nuclear, né? Com uma flecha ele quase derrubou o português inteiro. Foi um efeito muito grande para uma flechinha só, ainda que fosse poderosa. Mas tem uma cena que é um pouco exagerada também, que é a hora que o Thor vai para cima do Capitão América, lá no meio do filme... Que ele dá com o martelo, né, no escudo, e o escudo faz aquela onda de choque que joga ele pra trás. Eu achei um pouco exagerado isso também. É. Apesar de ter um sentido, porque o Vibranium, ele naturalmente absorve e rebate a força que vai pra cima dele. Mas eu achei meio exagerado. Tudo bem, mas nesse nível... Quer dizer... Mas assim, não tem demérito nenhum. Assim, é só... Ninguém reclamou dessa cena do escudo, porque... Já teve o filme do Capitão América explicando que o escudo dele é indestrutível, pipipi, pó, pó, pó, pó. E aí, tipo, o escudo dele é indestrutível, foda-se do que é feito. Mas, assim, ninguém realmente levou em consideração. O filme é aqueles casos, tipo, cara, se você tá reclamando de alguma coisa, você não entendeu. E aí, a cena secreta explodiu a mente de vocês, não? Se a gente for comparar, é igualzinha a sensação da cena secreta do Homem de Ferro 1. É a recompensa de você ser nerd, né? E a possibilidade que abre pro fã já... explodir, né? O cara que ele é civil, ele não vai entender quem é aquele cara. Muita gente perguntou se era Darkseid, se era, sei lá, quem. Um amigo do Leandro perguntou pra ele se era o Apocalipse, cara. A época não colocou Homem-Aranha na Liga da Justiça, fazendo a reportagem? Ai, que burro, dá zero pra ele. Quando aconteceu, um monte de gente do meu lado começou, pô, o que é isso e tal? Aí eu já aproveitei, né? Eu falei, pô, os caras colocaram o Thanos e tal, não sei o quê, pô. E aí, então, é nessa hora que a gente se sente recompensado, realmente. Eu gritei bem alto assim, é o Darkseid, porra! Só pra deixar os nerds do cinema bravos. Mas eu fiquei assustado com a ideia do Thanos no final, porque ele abre, sim, uma gama de possibilidades, mas todas elas grandiosas demais. É difícil imaginar o Thanos envolvido em uma trama mais densa e autocontida, desenvolvendo os personagens mais a fundo, os conflitos deles. Eu senti a mesma coisa quando eu vi o Samuel Jackson dizendo, cara, vim te convidar para a iniciativa Vingadores. Só que esse filme, ele redefiniu o que significa épico. Agora, Transformer é um filme modesto perto de Vingadores. Ah, não, então, cara, se você pega isso... O Michael Bay nem compara, cara. É, então você pega isso e vai aumentar mais, porque com o Thanos só pode ser maior. Como é que você vai fazer isso caber num filme? Sem entrar demais na fantasia e perder o contato com o civil? Ah, ninguém imaginava os seis Vingadores atuando junto ali, funcionando, cara. Uhum. É verdade. É, eu acho que depois desse filme vai ser muito mais fácil trazer os não fãs de quadrinhos a acreditarem num plot, quem sabe, né? Manopla do Infinito, talvez, não sei. Olha, eu vou te responder isso fazendo um comparativo. Piratas do Caribe. Tem que lembrar que a Marvel agora é da Disney, né? E é só a Disney que tornou Vingadores possível, digamos assim. Cara, Piratas do Caribe 2 e 3 foram filmados ao mesmo tempo. E assim, se você comparar com o primeiro, é um plot quase que totalmente diferente. E extremamente grandioso comparado com o primeiro filme. Então assim, eu não vou descartar a possibilidade de acontecer um negócio. Vingadores ser só o começo de um negócio ainda maior. Provavelmente. Mas você falou bem, Piratas do Caribe me parece que perdeu com essa grande eloquência toda, né? Você não acha? Também acho. Perdeu também o contato. Perdeu o foco. O contato com o público, porque o personagem tinha uma empatia, no entanto ele está envolvido numa trama que envolve centenas de navios, então fica mais distante. Não, mas para mim, no caso do Piratas do Caribe, o que estragou foi o seguinte, que o Jack Sparrow ele funcionava muito bem como personagem coadjuvante. Quando jogaram ele para protagonista, enjoou um pouco. É, forçou um pouco, mas assim, vamos pensar como estúdio, né, cara? Pro estúdio faturou bem mais, então pra eles tá valendo. O que se falou se foi o seguinte, foi que, na verdade, o Thanos, ele tava ali pra você abrir o leque do universo Marvel. Se você for comparar com os próximos projetos que tem feitos aí, cara, tem um pitch aí rolando de Guardiões da Galáxia. Depois do sucesso do Homem de Ferro 1, né, cara? Tinha filme do Homem-Formiga, filme do Doutor Estranho, filme de não sei quem. Ainda existem alguns projetos, mas não é todo personagem que vai render. É aquele negócio, o filme dos Vingadores ele realmente foi pro vamos fazer a partir do momento que eles resolveram fazer Thor. Né? Thor, o Capitão América, e realmente fizeram os Vingadores. E aí eles amarraram realmente tudo. Tanto que botaram os outros projetos em stand-by pra ver se Vingadores funcionava. Vingadores já provou que funcionou. Mas esse é o problema. Cara, tirando você, quem mais ia pagar pra ver Guardiões da Galáxia, cara? Sei, cara. Não, mas assim, na verdade pode ser, ó, sei lá, um filme do Nova, um filme do Adam Warlock, o cara mais chato dos quadrinhos. Falcão de Aço, Ron. O Doutor Estranho já tem o roteiro rolando ainda. O Doutor Estranho até... pré-produção. Na verdade, é que tá o seguinte, que seja o filme que apareça, pode ser Guardiões da Galáxia, pode não ser. Pode ser que ele apareça em Vingadores, pode não que não apareça. Quem garante que a próxima teia de plots não seja a Joias do Infinito? Não, cara, e outra coisa, cara, que tem que considerar o seguinte, a Marvel, com os Vingadores, conseguiu criar, deixar bem claro, que existe um universo compartilhado. O Thanos pode aparecer em Thor 2, indo atrás do Loki, que nem prometido lá pelo líder dos Titauri. Cara, os universos compartilhados provavelmente vai ser compartilhado com o da TV também. Então ele é capaz de eles fazerem seriado com os Bucha. Já tem o seriado do Hulk confirmado, né? Que não vai ser o Ruffalo, né? É, isso me incomoda um pouco, viu, cara? É isso que meio que dá uma quebrada. Talvez agora seja a hora de abortar esse seriado do Hulk. Eu duvido que vai ter a mesma cronologia. O Ruffalo falou, né? Deu entrevista agora, hoje, né, que a gente tá gravando, que tem contrato pra 6 filmes, né? Então, eu preferia muito mais que abortassem esse projeto de seriado aí e investissem num novo filme do Hulk. Só apareceu o Thanos ali, só a possibilidade, tipo, caraca, os caras tiveram a mãe de colocar o Thanos. Agora, velho, pode aparecer quem quiser. É, mas vai ter que ter Thanos agora em Vingadores 2. É, meu palpite é que ele vai tentar desmobilizar o grupo usando esses atritos entre eles. O que tá rolando na internet é que aquela pedra tava no cajado do Loki, que tava fazendo ele conquistar a mente dos outros, era uma das gemas do infinito. Ficou claro, inclusive, né? Porque aquela azul é a que controla a mente mesmo, né? Isso, era a joia da mente. Os nerds estão surtando, né? Estão falando que o agente Coulson vai voltar como Visão. Ah! Aí também já é demais. Cuidado, gente, olha a viagem. O Visão nesse universo civis, ele fica meio redundante, porque já tem o Jarvis, por exemplo. Você tem o Jarvis já como uma consciência artificial e tal. Acho mais fácil partir para um Ultron mesmo e usar um Visão. Você pode ter um Ultron saindo do Jarvis, talvez. Dito isso, o que vocês querem ver agora? A partir dessa experiência que foi Vingadores, o que vocês querem ver? Todo mundo fala que quer ver o filme do Hulk, né? Eu gostaria muito de ver o filme da SHIELD. O filme deles, cara, seria muito bacana. Com Samuel Jackson de Nick Fury, explorando um pouquinho mais a Maria Hill também, não sei. É só refilmar o filme do David Hasselhoff, fica perfeito. Podia explorar a Maria Hill sem uniforme também. Muito me preocupa, cara, o seguinte, eu queria saber qual foi a merda que a Viúva Negra fez no Hospital de São Paulo, cara. Com certeza os direitos do Justiceiro voltaram pro Marvel. Então agora voltou, tá, ele disponível. Pode, ele pode ser um Vingador. Não dá certo, não daria certo em grupo, né? E tem o teu filme deles. Mas... Henrique, próximo filme ele vai ser um anjo agora, se prepara. O que você tem que torcer, Henrique, é pra Fox não fazer a continuação do Demolidor. Assim os direitos voltam pra Marvel também. Eles fazem um filme dos Marvel Knights. Aí dá pra usar o Justiceiro. Perfeito, aí sim. O Motoqueiro Fantasma é da Marvel Studios? É da Sony. Eu não sei como é que funcionaria um retorno disso, né? Que o pessoal tava pedindo, assim, muita gente pedindo, pô, tem que aparecer agora o Homem-Aranha, tem que aparecer o Wolverine nos Vingadores. Não vai rolar, cara. Eu vi uma entrevista, cara, do Kevin Feige falando que os contratos que os estúdios têm com os personagens estão muito bem escritos pra proteger exatamente isso, porque, meu, lá atrás, quando a Marvel vendeu os direitos do Homem-Aranha, eles já estavam buscando grana pra se capitalizar, pra montar um estúdio. E eu não sei se a Sony já conseguiu prever naquela época que os caras tinham potencial pra ficar foda, mas já deixou bem protegidinho desde aquela época. Não, mas a Marvel tava falindo na época, né? Quando ela vendeu os primeiros direitos. Ela não teve muita perspectiva de, né, fazer filme por conta própria. Ela não teve muita escolha. E não é só pra evitar que a Marvel tenha os personagens. A Sony e a Fox, elas ganham muito dinheiro. Mesmo com um filme merda como Wolverine... Pô, dá dinheiro, então não é só pra não deixar o outro ganhar. Homem-Aranha 3 também. Muito, né? Homem-Aranha 3 foi um sucesso de bilheteria. Qualquer coisa, cara, que você coloque o nome do Homem-Aranha vai fazer sucesso, cara. Homem-Aranha é dos heróis mais icônicos que existe, principalmente pra civil, cara. Principalmente pra criança. De 5 em 5 anos vai ter algum filme do Homem-Aranha ou de algum mutante, isso aí é certo. A Fox até já contratou o cara que fez Poder Sem Limites pra... começar a trabalhar numa versão nova no quarteto. E agora, meu, agora se criou uma cultura em Hollywood que é o seguinte, cara, se não funcionou 30% do que se esperava, remake. Quarteto era um filme que eu gostaria de ver pela Marvel, né, diretamente. O Quarteto é o quê? Da Fox? Só que nessa aí, cara, a Fox ainda te leva, além do Quarteto, te leva o Surfista Prateado, o Galactus, o Skrull, o Namor. O Namor tá na Fox por causa dos mutantes. Esse negócio de direitos de personagens que rondam vários núcleos tava sendo discutido, na verdade, com o fato da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio, né? Fala, pô, são filhos do Magneto. O Magneto pertence à franquia dos X-Men. Só que eles são Vingadores também, então assim... E aí? Quem tem direito sobre esses dois personagens? O Feige já disse que a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio são dos Vingadores. Mas eles não podem ser mencionados nem como mutantes, nem como filhos do Magneto. Assim como se a Fox realmente quisesse usar esses personagens, eles colocariam a Feiticeira Azul e o Ciclone e bora pra frente. Ah, não. Mas eu acho que tanto a Feiticeira quanto o Mercúrio são inviáveis pros Vingadores hoje. Uma porque a Feiticeira tem uns... Os poderes são meio complicados de se explicar. São muito pouco definidos, pra ficar até claro. Até pra gente é meio confuso, tem hora. E o Mercúrio, ele passaria uma imagem de um Flash genérico. Uhum. Porque a imagem do Flash pro público comum é muito forte. Até em função de desenho da Liga e tal. Então, soaria como uma imitação, que ele de fato é, mas uma imitação do Flash. Então, eu acho que nenhum dos dois funcionaria no cinema pros Vingadores. Sem contar que os civis conhecem o Mercúrio como daquele desenho X-Men Evolution. Ele era ruim, né? Então... Ele ligava os mutantes, então... Acho que não vai... funcionar. Eu acho que novos personagens pro Vingadores, né, já entrando nessa do que a gente espera pra frente, eu acho que vai ser meio complicado a inclusão de novos personagens, de novos heróis na equipe. Eu esperava, sinceramente, que não entrasse mais ninguém. Eu acho que entrar personagem... Por exemplo, falaria talvez do Gigante, a Vespa, se entrar só eles, mas aí teria que ter uma preparação também, filme tiraria... solo... Tiraria o Gavião Arqueiro, talvez. Não sei. Então, talvez seria um máximo, né? Que não vejo outros personagens que agregariam falando num termo corporativo, não agregaria um valor à marca, entendeu? Então, eu acho que o foco vai ser mais no desenvolvimento da equipe, dos personagens, desenvolver o aspecto de liderança do Capitão América. Na verdade, o aparecimento ou não de novos personagens vai depender muito do rumo que vai tomar, né? A sequência. Por exemplo, se você vai fazer uma história do Thanos, não tem sentido aparecer, por exemplo, sei lá, o Namor. Lógico que a gente pode ficar especulando pelos projetos futuros que a Marvel Studios tem. Né? E aí, se você for pegar, você tem o Doutor Estranho, você tem o Pantera Negra, você tem o Punho de Ferro, você tem o Luke Cage, que estão sendo, tipo, trabalhados pra, quem sabe, um dia sair. Novos Vingadores? Vai ter Novos Vingadores no cinema? O Hulk é um personagem difícil de você manter numa equipe, pela própria essência do personagem. Vai que você mete um Luke Cage no lugar dele. O Luke Cage funcionou aí bem no cinema. Ou gigante. Com certeza. Né? Ou gigante, né? Mas depois desse filme é difícil tirar o Hulk, hein? Eu acho que a gente só vai começar a ter uma ideia quando sair o Homem de Ferro 3. Porque eu acho que, como eles mesmos falaram, né? O Vingadores fecha um ciclo da Marvel Studios, né? Realmente. Agora começa um novo ciclo. E o novo ciclo começa de novo com o Homem de Ferro. Apesar, né? Porque o Incrível Hulk lá no começo, ele não começou muita coisa. Começou mesmo com o Homem de Ferro 1. Então esse segundo ciclo da Marvel no cinema vai começar com o Homem de Ferro 3. Aí a gente vai começar a ter alguma coisa, apesar que eu acho que bem pouca, né? Porque o filme eles vão começar a gravar agora, os próximos meses aí. A gente vai ter pro ano que vem, se não me engano, o Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3 e o Thor também, né? E o Capitão América já confirmado também pro próximo... 2014, né? 2015 é Avengers. E o novo filme do Hulk, provável, 2015 também. Então, exatamente. Acho que aí é nessa... Nós vamos começar... Nós vamos ter muita coisa pra especular até lá, né? Vamos ver o que aparece pelo caminho frente, vamos ir assistir de novo Vingadores. Isso. Melhor conselho até então. Galera, fomos. Boa noite. Vamos dar nota? Precisa? Não precisa dar nota, não, acho. Corro pro cinema, Vingadores vale 2, 3, 4 vezes. Leandro, queremos que você bata seu recorde, hein? Você lava a boca pra falar do Loki porque ele ainda é meu irmão. Teu irmão matou 80 pessoas em menos de 8 horas. Bom, ele é adotado.